favor. Cê não acreditou no jogo que comprou. Achou que era muito difícil pra você, mas agora que o fechou, só pensa em platinar. Não vou acreditar nesse Dark Souls, que só quer me iludir, sacanear, isso é terror. E pra não dizer que eu sou ruim, esse jogo vou zerar. Joga, o controle é seu. Joga, põe no hard, vai. Joga, acredita em você, é. Não seja noob mais. Grinda, farma, treino o dia inteiro até um pro você virar. Joga, noob, noob, joga, joga. Noob, joga, joga, joga. Noob, joga, joga, joga. Noob, joga, joga, joga. Noob. Eu gosto de eco. E o Belinha, que a gente vai começando o número, sei lá, um dos quatro primeiros do ano. Vocês podem gritar também, quem ajuda? Grita aí. E é isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui, voltando em 2009. A gente já voltou, sei lá qual é esse episódio, não sei quando vai. Mas estamos em 2014 aqui para falar sobre um dos jogos mais empolgantes que nós jogamos no DS. Uma das histórias mais diferentes que a gente tem no mercado. Phoenix Wright Ace Attorney. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Papai Ninja, ou Ninja Inimigo, pra quem tá dando muito mole. E nessa semana aqui com a gente tem o Ilá. Mr. Echo. O Moloch. Se alguma coisa está fedendo, geralmente é a bunda. O Eric Seika, que não tem nickname CS, né? Tu jogava como Eric Seika na Lan House, cara? Já jogava como Fox na Lan House, olha aí. Fox, mas já tem um Fox aqui, então GG. Mas é, a Seika é a irmã do Seiya? Caraca! Não, existe uma explicação boa pra isso, mas acho que é longa demais pra dar agora. A gente investiga e vai julgar se ela é boa ou não. Mas tudo bem. O cara que me deu dois bolos e nunca foi nenhum aniversário meu, o Eric Seika. Porra, nunca foi convidado pro aniversário, cara. E o Tengu Maru, o único cara que jogou o Phoenix Wright no Game Boy Advance. E comemorando que a chuva chegou a São Paulo finalmente. Esse clima de deserto aí também tava foda, né, Tengu? Nossa, cara, tá muito foda, cara. Tava fantástico a coisa. De dia, um calor insuperável e de noite, sabe-se lá, deve estar um aleatório, né? Entre o frio absoluto e o calor insuperável mais ainda. Aqui é a roleta do clima, cara. Galera, gira a roleta no começo do dia e o que cair, caiu. E é isso aí. Nessa semana, Objection! Hold it, take that! Tudo isso muito mais depois do e-mail. Não tem objeção pra ter e-mail de porra nenhuma, não, porque cansei dessa porra. Então, cansou, né? Foda esse e-mail. Vai ter alguma coisa! Esta leitura de e-mails dura aproximadamente 40 minutos. Se não quiser ouvir, problema seu. Eu estou aqui hoje com a pluritalentosa pré-balzaquiana Rebeca Yoshi. Oi, a melhor de todos. Gente. Todos. Estamos aqui na leitura de e-mails do Bastante Soco, esse episódio 166 sobre Phoenix Wright, o advogado do demônio. E nós vamos começar essa leitura de e-mails com um bloco que já é sucesso no mundo, que é o Pergunte a Rebeca Yoshi. A primeira pergunta. Ou, de frente com o Gabebs. Parampam, parampam. Então só tem que responder imitando ela agora, né? Bota o algodão na boca aí. Então pode botar o quê? O algodão lá na bochecha. O Guilherme Rubio pergunta, Rebeca, de novo? De novo, claro, quantas vezes eu quiser. Nicolas Mateus, por que ele virou, por que eu virei sidekick do Saci? Beijos, Bebes, você é gente fina. sidekick do Saci? É, fui eu que... Não era isso pra sua vida, não, Nico. Fui eu que falei isso, na verdade, mas enfim. Não que era isso pra sua vida, não. Maurício Félix, por que minha pergunta não foi respondida na semana passada? Aí é com o lapso. Bebs, acho que... Então é a pergunta de Rebeca, né, pra mim, então vai fazer a resposta. Bebs, acho que o Kojima e o Oda têm um caso, concorda? Olha, concordo. Mas eu preferia que ele tivesse um caso com o Sudinha, Sudinha 51. Suda 51. Quem é esse Oda? Não entendi. Qual Oda é esse? Ah, também não. Peraí. Então importa. Eu falei, não importa, deixa ele. Deve ser o Eiichiro Oda, do One Piece. Não é não. É, o Oscar Cariri... Tá todo mundo descendo o sarrafo no novo Castlevania, dizendo que ele é bonitinho, mas ordinário. O que a Bebs achou dele? Pô, ainda não joguei. Eu joguei só a demo, ainda não peguei o meu. O Rocky Man. A parte de stealth deve ser muito ruim, porque tá todo mundo falando mal. É, você abaixa atrás da mesa e fica lá esperando, né? É, não. Quiseram fazer um Drácula Snake Bolladors, Splinter Cell, e acho que não deu muito certo. Isso que a Konami que fez, hein? Rebeca, você considera algum Silent Hill ruim? Qual seria? Considero. Silent Hill Book of Memories do PS Vita. Repetir essa pergunta, né? Fizeram só uma passada já. Bruno Santana, como fã, o que acha da duração do Ground Zeroes? Olha, é uma questão complicada, né? Porque o Ground Zeroes tem aquela coisa do playtime, que é o tempo que você joga, e o clear time, que é o tempo que você zera. Aí você pode ser aquela pessoa maluca que zera em 5 minutos, ou você pode ser uma pessoa que gosta de explorar, e aí você vai ter um jogo mais rico. Mas, ao mesmo tempo, eu achei meio fuleiro isso de lançar o prólogo separado num valor alto. Não é alto, poderia... metade de um jogo. Ele vendeu meio jogo por metade de um jogo. Eu fico com receio que isso abra um precedente e daqui a pouco, além de DLCs, o povo esteja lançando prólogos, epílogos e etc. Separado. Então eu acho meio palha. Mas, sei lá, ainda não peguei também meu Ground Zeroes, então também não posso dar uma opinião muito abalizada, entendeu? Eu posso dar uma opinião abalizada que eu comprei e não joguei ainda. É, quer dizer, eu joguei na minha cara, 15 minutos, mano. Assim. Joguei 15 minutos dele. É um real engine dele. Recalque em mim. Sim, recalque. Não foi legal. Recalque. O Rabi Mirmo, com as 7 esferas do dragão, você deseja a Shenlong e as inimigas de vida longa? Não. o Dio Rod, Rebeca, qual a sensação de saber que o quadro Pergunte a Rebeca ter dado certo e o Pergunte ao Daigo, ele não terminou, mas deve ter sido no sentido de ter dado errado, Pergunte ao Daigo. Nunca rolou. Cara, eu queria muito que o Pergunte ao Daigo desse certo. Eu fui uma das maiores apoiadoras, quase abri um Kickstarter pro Pergunte ao Daigo, entendeu? E ninguém perguntou nada, então mandem perguntas. Ó, vamos deixar marcado aqui. Na próxima leitura de e-mails vai ser o Pergunte ao Daigo. Pergunte ao Daigo. Beleza? Pode ser? Pode. O Guilherme Rubio pergunta, teremos mais vídeos em breve? Teremos reviews em vídeo? E aí, Lapson? É pra você responder, pergunte a Rebeca. É, mas depende de você. Tudo bem. O Robson Luiz pergunta, cadê as musiquinhas das aberturas para baixarmos? Então, Lapso. Cadê? Responde, Rebeca. Estão na... O Paladino diz, oi, Rebeca, quero saber se você tá bem e tá com saúde. Tô, obrigada. Tiago Pessoa, em um ninho de mafagafos haviam 7 mafagafinhos. Quem é mafagafar mais a mafagafinhos? Maior a mafagafinhador será? Ele escreveu errado, ele botou amagafanhador. É amagafigador, eu acho. Amagafanhador? Eu acho que, porra, fanho, parada, tá ligado? Olha só, eu acho que quanto mais mafagafos você mafagafar, melhor a mafagafanhador você será, entendeu? Eu não sei falar essa frase, mas eu sei cantar, sacou? Se for ritmo da música dos Mamonas, é que eu não lembro agora o pedaço. Ah, quem é mafagafar mais a mafagafinhos? Maior a mafagafigador será? Tava falando consigo, não sei cantar. Emanuel Cantayede, tu acompanha o Feminist Frequency? O que acha do tema aplicado aos jogos? Olha, eu não acompanho tanto e tenho as minhas ressalvas em relação ao trabalho da Anitta, mas ao mesmo tempo eu acho falha esse ódio que tem contra ela. Tipo, acho que todo mundo tem o direito de estudar e pesquisar o que quiser e tentar abrir um debate sobre o que quiser. Então, eu tenho, não concordo com tudo que ela fala, mas ao mesmo tempo eu acho chato que tenham tanto ódio contra ela. Acho que ela não merece esse ódio todo que tem em relação a ela. Eu adoro a Anitta, tava ouvindo hoje, mais cedo. Você viu que ela fez uma plástica no rosto, ela ficou outra pessoa? Eu não sei disso não, eu tô meio triste agora. Ela apareceu esses dias no Faustão. No Eu vi loura. Ela mudou, ela fez uma plástica no nariz e sei lá mais aonde. Sério, ela ficou outra pessoa. Eu não reconheci, eu falei, gente, quem é essa cantora nova? E de repente... Pô, cara, ela era perfeita, já disse que ela era. Ela era muito... Saca da diferentaça, meu irmão! Eu acho que eu não gosto mais dela. Já olhou? Olhei, tá muito... Ela não tá parecendo a Vanessa Camargo? Tá parecendo a Vanessa Camargo, cara. Ah, não gostei não, cara. Por que ela fez isso, cara? Pois é, não sei. Porra, a galera era tão bonitinha do jeito feinho dela, feia arrumadinha dela. Eu não gostei, não. Léo Sanches, entre Moisés, Jacó e Noé, quem você acha que fazia o macarrão parisiense com presunto mais delicioso? Jacó. Cara, essa é a típica pergunta que a galera coloca lá na Max Rebo, tá ligado? Pro podcast do pessoal do Parado com Comida. Dá altas respostas filosóficas. É, sobre omeletes. É. Jailson Gomes, Bebs, qual séries estás acompanhando no momento? Vikings, né? Televisivas? Deve ser. Olha, eu tô acompanhando no momento Vikings, The Walking Dead. Terminei de assistir True Detective, fiquei louca, apaixonada, já virou uma das minhas séries favoritas ever. Matthew McConaughey. Do Matthew McConaughey. Inclusive, eu acho que ele foi uma revelação nessa série e não no papel que ele ganhou o Oscar. Deixa eu ver o que mais que eu tô assistindo. Esse cara é velho já, né? Sabe? Eu tô assistindo The Following. Sim. E tô esperando Game of Thrones. E tô esperando... Chega. O Robson Luiz pergunta, é verdade que existe uma foto secreta da Debs e da Bebs se pegando no site? Aliás, é site? Olha, é site e você vai ter que procurar. Então joga uns Konami Code lá no site pra ver. Isso, as URLs antigas, vai que você acha alguma coisa, não Sim. sei. O Mano, muito babaca, perguntou, se você tivesse que escolher uma alternativa aleatoriamente, qual seria? Letra A, 25%, letra B, 50%, letra C, 60%, letra D, 25%. What the fuck? É porque aparece 25% duas vezes. Então a resposta certa é 50%, entendeu? Ah, tá. Ok. Na verdade não é. Mas o Ravemirro pergunta, quem será minha futura esposa? Emma Watson ou Jennifer Lawrence? Lindsay Lohan. Boa resposta. Ela tá revelando a lista de gente que ela já pegou, né? Pro site. Eu vi sobre isso. Ela pegou Ashton Kutcher, pegou geralzíssimo, né? É, cara, é rodada. O Oscar Cariri pergunta, significa? Significa. Jailson, se o BFS fosse criado por meninas, qual seria o significado da sigla BFS? Seria Bebs, Freestyle, ou Bitches for Show. Bitches for Show. For Show. Ah, caraca, o Paladino pergunta, Bebs, o Ilapso, a Ilapso Corporation já comprou o passe do Girls of War? Ainda não. Tô sabendo disso não. Tá negociando aí, tá? Jogo tudo. Tô negociando. Tá, jogo tudo esse negócio. Henrique Vieira, qual jogo que todo mundo ama, menos você? Ih, caramba. Ah, eu sei. Eu não sou muito fã de jogos de mundo aberto. Eu não tenho muita... Mas não é porque eu odeio, é porque eu não tenho paciência pra jogar. Tipo, GTA, Red Dead Redemption. Então, eu acho legal, o universo me encanta, mas eu não tenho paciência pra jogar. Então, todo mundo ama, mas eu sou indiferente a GTAs e Red Dead da vida. Olha aqui, agora é o momento vergonha pra mim. Senhor da Eternidade pergunta, tô com fome. Oh. Que ele não tá aqui gravando então comigo? Eu não chamei ele, né? Perguntaram aqui pra você, ó. O que você acha do polêmico marco da internet que deve ser votado nos próximos dias? Perguntaram pra mim ou pra ele? Perguntaram pra você. Caraca, gente. Perguntaram pra todo mundo. Seu Determinidade, o que você acha do polêmico marco da internet que deve ser votado nos próximos dias? Que polêmico marco da internet, caralho? Marco civil da internet. Porra? Tá sabendo não, né? Beleza, então. Já sabemos a opinião dele. E aí você, a sua, Rebeca, qual é? Ah, essa parada, aquela parada que vão... Isso, aquele papo de 3 anos já, do Marco Civil na internet. Muita volta, sempre que vão votar essa merda, sei lá, aparece alguma prioridade máxima e fura a fila. Eu acho que tá pensando, eternamente. Vai, também acho. A verdade é que... Marco... sopa e etc. Assim. O que foi? Começou, já tá em ação no Facebook do Baixo. É verdade. As pessoas não sabem, mas o Marco Civil do grupo do BFS já tá rolando. É verdade. E esse que é bom, hein? Olha só, Rebeca, Bruno Fazanaro, se os caras do BFS fossem travestis, qual seria o nome de guerra deles? Cara, deixa eu pensar aqui no meu nome. Vai pensando aí, vai pensando aí. Então, essa eu vou deixar pro meu querido Pedro. Vai pensando aí enquanto isso. O Peron Queiroz pergunta, cadê o Malaysian Airlines? O avião, caiu, né? Na ilha do Lost. Eu também acho, cara. Eu também acho. Não, você vê, olha só, são 10... Esse ano, acho que completa 10 anos que Lost acabou. Ou começou. Mas é só no meio do ano, né? Final do ano, assim. Então, mas olha só a coincidência. Olha já a teoria da conspiração. Falei, viral. 10 anos de Lost, viral. O avião cai e some. O Peron pergunta... O Peron não, já foi. O Evilzinho pergunta, não quero perguntar nada, só quero mostrar que estou por aqui. Tá bom, cara. Tá bom. Você aí. O Ulisses Peralta pergunta quando sai a conspiração do secretão do Kido Hearts. Nunca. O ninja inimigo se formar. Quando o Senhor Eternidade quiser. Quando é que você quer, Senhor Eternidade? Nunca. O Pedro Lenin, será que depois que rolar uma guerra mundial ou uma guerra só lá pelos lados da Ucrânia, vão fazer algum jogo? Cara, já tem algum jogo aí que se passa na Ucrânia. Ucrânia Wars. Crimean Wars. Cara, eu quero um jogo... Crimean Wars. Eu quero um jogo que seja um striptease da promotora lá da Crimeia, já viram? Não. Procurei Natália, com tempo sem H, né? Natália Crimeia. Ela vai aparecer ela. Ela aparece de uniforme, é fantástica. O Paladino, Bebs, bora jogar um Dota? Não, nunca. Tá bom, isso termina a primeira rodada dos e-mails e das perguntas. E agora, ó, a primeira rodada de e-mails, enquanto o Senhor Eternidade tá pensando nos nomes travestis ali da galera. Cara, eu sei do Ninja Inimigo. Qual é? Kunoi Chichan. Kunoi Chichan, bom, é um bom nome. Bom nome. Ninjinha. Dona Ninjinha. Fala aí, galera da zoeira. Acompanho o BFS há pouco tempo, comecei em dezembro e esse ato do podcast foi bom, porque assim eu pude escutar os anteriores e entender a cronologia do podcast. Mas estou gostando dessa porra, babá cortou aqui, gostando bastante. Certo que aí tem umas viuvinhas da SEGA e uns sonistas que estragam alguns episódios, mas fora isso, boa parte dos vossos podcasts são excepcionais. Cara, a gente já foi tudo, né, cara? Já foi viúva da SEGA, nintendista. Mas como assim viúva da SEGA, cara? A SEGA não morreu, que eu saiba. Eu também acho que não. Deve ser de Mega Drive, né? Eu não sei quem mandou mais esse e-mail, porque eu não sei o nome do cara. Mas foi o anônimo. Sheldon Fernandes, com SSH. Deve ser o nome de verdade dele, tá errado o nome dele. Após escutar todos os podcasts... S-C-H Sheldon. Sheldon. Surgiram dois pontos. Por que a cada 10 episódios o Ilapso para a conversa pra falar do Ikki de Fênix, separando a armadura de ouro do Sagitário e dos Cavaleiros Negros? Já não teve 3 episódios do podcast de Tanguinha pra exorcizar essa psicose? A propósito, falem pros vagabundos daquele podcast que eles têm de retomar o projeto, eles nem concluíram o Poseidon, pô. Cara, eu não sei de jeito isso. Eu tento falar isso lá, duas vezes, em 50 episódios de diferença, e como ele ouviu tudo numa semana só, ele acha que foi indireto. Por que tanta birra contra a Nintendo aqui no podcast? Caralho, que birra, tá ligado? Eu também nunca vi, achei que a gente era nintendista. Puxava. Última vez também. Essa é pro Daigo, que não tá aqui, eu respondo por ele. Seria que o Heihachi Mishima, do Tekken, é uma homenagem ao Heihachi Edajima, do... Cara, ele inventou o nome do mangá aqui. Sekigake Otonojuku. Ele mudou aqui. É Sakigake Otokojuku. Mas não é não, são só caras com o mesmo nome. Não é cara. Heihachi deve ser tipo um nome popular no Japão. Isso é um nome que significa velho, que dá muita porrada e o cavanhaque, tá ligado? Deve ser uma parada. É isso, cara. Obrigado pelo seu e-mail e sei lá, dispa assim, de preconceitos. Da próxima. Próxima vez que eu vi de uma vez só o podcast. Não tem. Eu não lembro de falar do Ikki de Fênix. Não, dispa assim de preconceitos não. Os preconceitos são importantes, entendeu? Sem os seus preconceitos você fica nu. É verdade. Siga o conselho do mestre do Ikki. Odeie todo mundo. Exatamente. Odeiei. Os amigos. Conselho do próprio Ikki. Chega de sentimentalismo! Você vai tentar dar seus e-mails aí, a Rebeca leu o segundo enquanto isso. Ah tá. Olá pessoal do Baixo Nem Soco, me chamo Paulo Ricardo, RPM Fake. Ok, moro aqui em BH, apesar disso sou carioca da gema. Gostaria de primeiramente parabenizá-los pelo excelente trabalho feito ao longo destes anos. Gostaria de perguntar se seria possível, para daqui a alguns podcasts, vocês fazerem um sobre a série Phantasy Star. Eu juro que eu ia lendo Playboy Star. Playboy Star, não, Phantasy e Playboy é muito parecido. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver, com certeza. Ok, minha série favorita de RPG da Eterna Sega. Ou se não, fazer um pequeno podcast, um pequenino podcast, falando somente do melhor Phantasy Star, o online, lançado originalmente para o Dreamcast em 2000. Será que rolaria? Um grande abraço, abraços para todos abaço. Vocês. Um abaço cabaço. O baço, aquele órgão que serve pra caralho. Grande baço para todos vocês. Porra, eu tô vendo a foto da Anitta operada, eu tô achando muito esquisito, cara. Anitta operária? Operada, ela operou o nariz, cara. Tá parecendo a Vanessa Camargo agora. Sério? Tá muito bizarro, velho. Eu tô achando bizarro. Sério, olha aí, ela foi... Mas, assim, não é ruim, porque a Vanessa Camargo dava um caldo, assim. Agora tá velha já, tá ficando velha, tá com quase 40. A Vanessa Camargo dá pra fugir legal. Quase 40, a Vanessa Camargo 31, 32 anos, tá doido? Tira. Claro. Não, caraca, o que aconteceu com ela, cara? Ela, peraí, deixa eu procurar aqui a Vanessa Camargo. Só ela é foto... da nossa idade, mais ou menos, só olha aparece, aí. Só aparece foto dela quando ela tava pitelzaça, assim, gostosa pra caralho. Eu não sei, eu achei que ela foi esquisita de uns anos pra cá. Deve ser, enfim, não sei. Foi esse filho que ela teve, preconceito do caralho. Que conceito. Virar mãe acabou. Obrigado no Rafinha Bastos que acabou com ela. Acabou com a beleza dela. O próximo e-mail aqui, o seu Eternidade abriu. Ei, e-mail? Já abri aqui. Lê esse do Nick de CS atual, fulano aí, vai. Nick CS atual, Henrique de Jandira. Que Nick é esse, cara? Henrique de Jandira. E atual, Henrique. Não, antigo. Henrique Caralho. Caralho, tá bom. Caralho, Henrique Caralho. Será que ele mora em Jandira? E aí, ele botou. Deve ser, né? Não sei, cara. Porra, ele é o Será que ele mora no caralho? Por isso que ele botou Henrique Caralho? Todo mundo, uma vez morou no caralho, né? É verdade. Não, você passou pelo caralho. O caralho é não, morou nas bolas. Você passou pelo caralho, você morou pelo menos alguns segundos no caralho. Porra, caralho, eu morei por alguns segundos então no Panamá também, que eu já passei por lá pra pegar a porra, tá bom. Por alguns segundos em Niterói também. É verdade. Várias horas em Niterói, na verdade. Eu trabalho em Niterói uma vez por semana, dou aula lá, então eu tô sempre lá em Niterói, é foda. Enfim, fala baixo frente boqueteiros. Gostei muito do cast de Donkey Kong. Acompanho vocês desde o episódio super valorizado. De imersão. Cara, não é super valorizada, assim, tipo bom. É bom. As pessoas não entendem, cara. Não aceitam a porra do episódio. Eu diria que é subvalorizado aquele episódio. É top 5, bastante soco. Sim, e tem uma galera que fala, pô, cara, uma merda aquele episódio. Porra, vai tomar no cu todo mas mundo. Mas você vê, o povo reclama tanto, mas sempre falam desse episódio. Era mais lembrado. É o mais lembrado. Socorro, é o meu desse episódio. É o melhor de todos. Mas é o primeiro e-mail que mando. E na minha opinião, é o melhor podcast do mundo. Né? Esquece coisa de viado, porra. Cara, eu acho que não. Acho que você tem que começar a ouvir alguns podcasts da Malásia. Sim. Que são excelentes, entendeu? Sim. Mas enfim. Bom, principalmente os que falam sobre avião. Desaparecido. Sim. Bom, venho aqui principalmente para pedir um cast somente sobre jogos obscuros. Jogos que pouca gente conhece, mas merece atenção. Já vou até indicar alguns aqui. Moon Crystal, nossa, eu realmente não conheço. Herzog's Way, Mega Drive e The Tick. Pô, The Tick é todo mundo conhece. Caraca. Herzog's Way? Primeiro que nenhum desses aí é obscuro. Esse Moon Crystal. Eu nunca ouvi falar de Herzog's Way nem de Moon Crystal. Posso ser ignorante. Esse Moon Crystal, sei lá, eu não sei mais como é que pronuncia Crystal. Moon Crystal, confia. Esse Moon Crystal, ele é meio, ele é tipo um jogo meio tarantinesco, assim, ele tem maior subcultura assim, em cima dele, de galera que traduziu o jogo. É um jogo cult, então, basicamente. É um jogo cultzinho, ele não é obscuro, assim. Ele já foi, provavelmente, obscuro. Eu acho que ele não chegou a sair nos Estados Unidos. Mas na era dos emuladores aí, ele é todo valorizado, porque ele é bem animado pra caralho. Ele tem bastante frame de animação do bonequinho. É um bonequinho de cabelo verde. É um plataformazinho. É bom o jogo. É bom pra caralho. Ah, eu acho que tá ligado. A gente falou dessa porra em algum podcast. Tem um desses caras aí que faz vídeo de YouTube, que é um desses famosinhos aí, faz rasga maior elogio pra esse jogo. Um vídeo dele. Ah. Você pareceu aqueles reviewers antigos das revistas de games dos anos 90. Ah. Esse boneco tem bastante frames de animação, não sei o quê. Quadros. Gráficos excelentes. Gráficos excelentes. Agora os bonecos têm 35 mil polígonos. Em vez agora que você venceu o chefão, largue o controle e curta esse final. Pô, Cristiano Balda, saudade. Mas olha, eu tenho um jogo obscuro que eu queria falar. Uh-huh. Que é do PS2. Oh. É um jogo undergroundzão japonês, que chama Trapped. De armadilhado? De armadilhado. Tem pornografia e estupro? Não. Ah, sem graça, então. Eu não vi a graça, então. Mas ele é de sadismo. Ele é um jogo que você não... Ah, cara, por que você não avisa, Rebeca? Porra. Ele é legal. Ele tem uma princesinha, Bocó. Só que em vez da princesinha Bocó ser quem você salva, ela é que tem que fugir do castelo, e aí ela tem que armar armadilhas. Ah, você joga com ela? Uma princesa de roupa branca? Sim, tô ligado. Tô ligado, cara, quando eu comprei o PlayStation 2, eu lá na FRJ, eu baixei, sei lá, 70 jogos em um mês, tá ligado? E esse jogo tava no pacote que eu baixei no final do Black Cats. E você não jogou? Eu já, joguei muito pouco. Eu terminei, sei lá, eu tinha tanto jogo do PlayStation 2 que eu terminei 2 jogos, sei lá. Sendo que um deles foi o Final Fantasy X, eu me arrependo profundamente disso. Muito tempo que eu perdi. Mas... Pois é, então, aí você tem que... Aí cada vez você tem que fazer armadilhas mais elaboradas e mais sofisticadas, conforme os inimigos vão ficando mais fortes, né? Porque ela não tem combate, ela não enfrenta eles cara a cara. Então você arma umas armadilhas muito loucas. Aí você tem altas serras e altas estacas e altas... É tipo jogos mortais. É muito jogos mortais medieval. É muito legal. Tinha um outro jogo de PlayStation 2 que era assim, de arrumar armadilha também, eu não vou lembrar qual é. PlayStation 2 chama de jogo bom, cara. Infelizmente. É o Trapped, é o Deception. É porque o nome dele aqui ou no Japão, não lembro. Um dos dois é Trapped, no outro é Deception, Dark, Delusion. Mas mas eu tô ligado qual é esse aí. Enfim. Também tem o Galerians, que também é um jogo obscurinho. Galerians. Não é obscuro. A gente fala tanto desse jogo que não é obscuro mais, não. É verdade. Já viramos stream. É meio stream pra caralho. Olá, amigos do Baixo Frente Soco, para eu gosto de jogos. Aqui é o Biostalker 002. Depois... Peraí, você não terminou o e-mail dele? Você comeu uma parte do e-mail do amigo ali. Ah, e também pedindo que é de jogos que todo mundo ama menos eu e de jogos super valorizados. Só isso mesmo, costumo quando trabalho abraço, era isso? Era isso, e era importante, entendeu? Era importante. Ele falou, desculpem qualquer erro no meu e-mail, entendeu? Que é importante também. O único erro dele é que o Moon Crystal não é. Sim, porque geralmente as pessoas escrevem um e-mail que é todo cagado, tirado do cu, e não pede desculpa. O dele até que foi escrito direitinho e ele ainda pediu desculpa, veja só. É verdade. Obrigado, Henrique. Chegou um exemplo bem de caralho. Henrique, caralho. E o Biostalker aqui, bababá, depois de muito tempo voltando a escrever um e-mail sobre esta alcunha, como estão? Bem, estamos bem, né? Mas fora isso, tá bom. Rebeca, faz um breve resumo aí desses meses conturbados aí que o Baixo Frente Soco ficou bizarramente diferente. O que aconteceu na sua vida? Você virou funcionária pública? E deixa eu ver. Não fiz nada. Além disso, minha vida continua a mesma, na verdade. E você, sua eternidade? Se formou, né? Eu me formei e é isso. E agora eu sou oficialmente desempregado. Estou odiando Copacabana. Continuo. Você que tá ostentando agora. Conta aí da sua vida pra galera. Eu me mudei, eu saí da minha cidade de Natal e vim morar aqui na praia, em Copacabana. Mas isso foi um acidente, porque minha mãe ia se mudar pra Recife e desistiu no dia que eu assinei o contrato de locação. Mas eu já tinha assinado e aí eu vim pra cá. Eu tô trabalhando de professor já quase um ano agora, vai fazer. E fiquei 6 meses aí tocando o Baixo Frente Soco. E só. Foi isso que aconteceu. Tá divertido, cara. Tem transado muito? Cara, sabe que eu tô na pilha do Tinder aí, né? E aí, usado e alegre. Mas esperava mais, assim. Sem ser vulgar, né? Sem ser vulgar, assim. Não é todo dia. Às vezes. Sexy sem ser vulgar. Tô sendo sexy sem ser vulgar, assim. Eu tô investindo aí nessa. Mas meio que já enchi o saco, já. Tô querendo. Já zerou o Tinder, né? Já zerou o Tinder. Teria um jogo aí, chama Tinder. E aí, o Biostalker aqui, que a gente... Já platinou o Tinder. Agora já sabe como é que a gente tá. Antes de continuar, parabéns pelo retorno. Mais uma vitória do jogo justo, não. Estive sumido nos últimos meses, não pela situação complicada do BFS, mas por problemas graves de saúde, que quase levaram a necessidade de usar a Phoenix Down. Caralho, cara, que isso? Eita. Que isso, tem que ter essa parada aí, cara. Melhoras aí, cara. Que isso, porra, depois... Mano, esquisito essa parada aí. Mas agora tá tudo bem, né? Sim, espero que sim. Porra, que isso, cara. Biostalker, você é membro VIP do Baixo Frente Soco. Caralho, que bizarro. Que fita. Sobre o cast do DKC, finalmente algum podcast brasileiro. Ih, olha aí, alfinetado nos alheios. Contextualizou bem a situação da Rare na época, cujo nome aparecia nos jogos ainda como Rareware. Eu não sei falar isso. Rareware. Uma característica muito forte que tinha nos 3 jogos de DKC pro Super é que cada fase era muito distinta de todas as outras que haviam no jogo. Na minha opinião, fecal, acho que isso foi o principal fator que me afastou de DKC Returns, embora não seja o único. Por exemplo, No DKC, tinha duas fases de carrinho. Uma que introduz o carrinho de mina no jogo, e a outra que é mais difícil, porque no pulo, o boneco salta fora do carrinho. É verdade, cara. Tem isso lá pro final. É verdade. Na segunda fase do carrinho. Essas fases ficam separadas, não cansando o jogador de ver fases de trilhos em minas. E foi isso foi melhorado no DKC 2, que introduziu outros elementos às fases de carrinho. Já no Returns, temos um mapa com 5 fases de carro de mina, todas muito próximas. Tem um mapa com várias fases de praia seguidas. Outro problema no DKC Returns é que a Nintendo parece não aprender com jogos que aprenderam com o DKC. Hã? Ela não aprende com os jogos. Olha só, você ensinou a fazer ensinou uma mulher a fazer sexo, tá? Hã? Aí ela foi, fez a viagem do comer, rezar e amar e aprendeu várias paradas de sexo que evoluíram que você ensinou a ela. Hã? Ela volta, faz sexo com você e você não aprende nada com isso. Isso. Entendeu? Tá, entendeu? Tudo bem, tá, entendi. Toda vez que ela faz ou acompanha o desenvolvimento de um jogo com roupagens novas, ela parece ter a necessidade de estar presa às convenções de jogabilidade dos anos 90, como o sistema de vidas, o que acaba afastando gerações mais novas. Não sei se voltarão a falar sobre os jogos da série novamente, mas acho que é sempre bom. Não. Talvez, né? Sobre a trilha sonora da série. É muito mais notável que nos dois primeiros DKC ocorre a mistura de som ambiente no meio da composição musical. No terceiro não tem muito disso, pois a trilha foi composta por Evelyn Fisher. Vale lembrar. Nossa, era dever de casa, hein? Porra, eu não sabia disso, não sabia que era pra outra pessoa. Vale lembrar que o Sr. Max Sandegai já comentou um post meu sobre isso e esse puto não se pronuncia a respeito quando tem uma chance no podcast. Cara, ele não teve muita chance, ele tava muito ruim o microfone dele, assim. Não foi culpa dele. Vocês gravaram com o Max Sandy? Ô, Solid, sim. Ô, Solid. Isso, amigos, espero ter contribuído para o podcast e até a próxima. É, pô, cara, melhores, cara. Melhores, melhores pra você, sério mesmo. É, tem que ver se eu falei. Seja bem aí. Good vibes aí pra você, Bioshocker. Good vibes mesmo. E aí, o Sr. Eternidade leu o penúltimo aí. Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Ladislau. Ladislau. Ai, de boca do meu. É, ouvinte de vocês de longa data. Não pode ser de tanto longa data que, assim, a gente existe há o quê? 3 anos? 4 anos já fazer. Que isso, tá velho pra caralho. Pra caralho. Adorei o tema do último cast. DKC Country. Donkey Kong Country Country. DKC Country. Consta com a minha série favorita de jogos de todos os tempos. Algo que eu gostaria muito de dizer durante a discussão. Inclusive, falei sozinho durante o cast, mas parece que vocês não ouviram. Olha só, cara. Nossos poderes psíquicos estão uma merda, cara. Nossa telepatia tem que melhorar aí. Sim. É sobre como a Rare pegou o gênero plataforma e interpretou de forma um tanto peculiar. Não é só igual a Mario. Na verdade, é quase uma antítese ao que a série Mario se tornou. Bom, mais ou menos. Discorra. Primeiramente, DKC foi lançado após SMBW. O que é SMBW? O que é SMBW? SMBW. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Wii. Obrigado. Wii, boa. Os outros títulos que já haviam consolidado o gênero. Eu acho que é World, hein? Não. Só que ele botou um B a mais aí. Ou é Super Mario World ou é Super Mario Bros. Wii. Então, eu acho que ele tá pensando Super Mario Bros. World. Será que é isso? É, porque ele tá falando do Donkey Kong, do primeiro? É, pode ser. Cara, pode ser. Enfim. DKC foi lançado após a SMBW e muitos outros títulos que já haviam consolidado o gênero, ter milhares de power-ups era quase uma obrigação. E cada vez mais esses jogos contavam com power-upagens e outros bom neologismo e outros elementos para deixar o personagem boladaço e quase invencível se você coletasse os outros itens certos. Caralho, coletasse não é inscrito não, mas depois a gente conversa sobre isso. Alguém se lembra de como era fácil sair voando com o Yoshi roxo no SMBW pelas fases mais difíceis? Tinha um Yoshi roxo no Super Mario World? Tinha Yoshi voa, eu não lembro se ele era roxo. O Yoshi que voa era roxo, o cara pode ser daltônico. Ou eu posso ser daltônico. Talvez seja outro Mario que você tá falando. Tem um Yoshi roxo, com certeza. No 64 eu acho que tem um Yoshi roxo, com certeza. É, tem um Yoshi roxo. Mas eu acho que tinha Yoshi. Sim, cara. Tinha um Yoshi roxo. Não, é o GameCube, então, Wii, sei lá. Alguns acho que tem um Yoshi roxo, mas talvez esteja falando do Wii, cara. O Yoshi que voa, se eu não me engano, é o Yoshi azul. Mas foda-se. Foda-se o Yoshi também. Ah, é verdade. Quando saiu o Yoshi Island de 3DS, a gente fala do Yoshi. Tem cara de maneira. O que a Rare fez no DKC foi transgredir, ir contra a evolução do gênero. O mesmo macaco que você começa o jogo é o mesmo que você terminar, em um tipo de mecânica simplificada que só era encontrada anteriormente em jogos do Nintendinho. O próprio Miyamoto criticou o jogo, chamando seu gameplay de medíocre. Nossa, que palavras fortes. Caralho, puta que pariu, cara. Cara, medíocre não significa que é ruim. É só médio. Mas médio é ruim pra um jogo tão aclamado, na minha opinião. Ah, porra. Mas medíocre é um médio pejorativo, não é? Quem falou isso? Foi o Kojima? Foi o quem? O japonês. Eu tenho certeza que ele não usou a palavra medíocre. Ele deve ter usado uma palavra em japonês que talvez signifique... Pera aí, vamos googlar aqui medíocre em japonês. Obrigado. E a parada é o seguinte. Medíocre é kotarei o kana. E a parada é o seguinte, porra, a gente tem essa mania de achar que medíocre é ruim, caralho. É só... Não, mas medíocre é ruim, é tipo medíocre... É um médio pra ruim. Médio ruim. Brother, não é, cara. É mediano quando mediano é ser ruim. Caralho, tá bom. Tipo assim, por exemplo, temos de um jogo. Quando você vai pagar pra jogar um jogo e perder, sei lá, 18 horas da sua vida nesse jogo, um jogo medíocre é uma merda. Eu prefiro perder 18 horas da minha vida jogando um jogo ruim, que eu posso, porra, falar, caralho, que merda esse jogo, e xingar na internet, do que eu jogar um jogo medíocre, que eu não vou poder nem xingar na internet. Medíocre pra mim é o que é comum, é comum. É porque foi ganhar essa porra desse termo aqui. Foda-se, medíocre. Vai, não importa. Ei, bom. Isso. Medíocre japonês aí pra vocês. Beleza. A Rare ignorou anos de evolução do gênero. Porém, essa simplificação fez com que os próprios elementos visuais e sonoros se tornassem mais destacados. Os macacos são pesados e a movimentação deles se aproxima a um jogo realista. Eu concordo. Da mesma forma que o Mario do N64, quer dizer, do M64, tentou se aproximar da movimentação de um humano dentro de um cenário de três dimensões. Mais ou menos, né, cara? Mais ou menos. Eu entendo quando você diz que a movimentação do macaco ele é pesada, a movimentação de que ele é pesado e é um pouco mais realista. Claro, dentro da cartunização do macaco, mas enfim. Agora, o Mario do Mario 64 não te corda, ele é completamente irreal, ele dá aqueles saltos bizarros, ele se movimenta tudo errado. Mas enfim. Por isso, além de tantos outros métodos, o feeling de se jogar DKC é quase como um jogo 3D, como se você estivesse controlando um macaco de verdade dentro de um ambiente real, fazendo com que a imersão do jogador fosse praticamente automática. Sei lá, eu acho que você tá exagerando foda nessa parada, mas é sua opinião, então beleza. Macacos de verdade, se você pegar a Dixie que tem um cabelo, que joga as coisas com cabelo, é super realista, né? Mas super real, enfim. Super real. Ao meu ver, o ponto alto do DKC é o último chefe. A música, ó, spoiler, hein? A música, o cenário e a movimentação do chefe estão dizendo para o jogador que ele é ameaçador. A música, inclusive, diz que esse. Diz não, né? Porque a música é instrumental, que eu saiba, né? Mas enfim. A música, inclusive, diz que esse jogo, apesar de ter animais fofos e carismáticos, nunca pegou leve com você. Nossa, cara, sério, eu vou ver se ele tá tirando umas análises profundas do jogo, hein? É, tá tensa a parada, cara. A ilha está no horizonte, encarando o jogador. Todo o peso do jogo está sob suas costas. A ilha parece ser muito mais ameaçadora do que o vilão na sua frente. Praticamente o jogo te diz que você já enfrentou um desafio. Todas as fases difíceis pra caralho que antecederam o chefe. Nossa, cara, essa análise dele parece análise de obra de arte, né, cara? É? Tipo isso, vamos. Porra. Porque a cor escura ao canto do mar significa o conflito do autor com o pênis. Enfim. Coisa, né? Muito obrigado, gente. Um abraço para todos e um beijo para as meninas. Caralho, cara, que machista. Eu quero um beijo também. Como é que é um beijo? Mano, cu, continue com um ótimo trabalho. Misógino nesse post, na minha opinião. É. Próxima rodada aqui de Pergunte a Rebeca, pra gente fechar. Tem um e-mail aqui, ó. Pra fechar, Pergunte a Rebeca, calma. Ah, tá. Eu tô calmo. Cadê aqui? O Caio pergunta, Debs, topa um threesome com a Debs? Um threesome com a Debs e quem? Deve ser ele, né? Com ele quem? Caio do Estou Jogando, é. Com ele quem? Deixa eu ver a foto do homem. Ah, é aquele cara manda meio a foto feio. Aí. Acho que esse aqui ele é feio. Depende, você se parece com aquele guarda-gatinho do metrô que apareceu esse dia? Caraca, Caio ficou muito famoso esse brother, maluco. Guarda-gatinho do metrô? Porra, esses... alguma amiga tua... Aquele que o nego falou que queria ser estuprada por ele? Não, que estuprada, cara. Ninguém falou isso. Falou que precisava de segurança. Tô insegura. Você é sempre assim, tô insegura, não sei o quê. Entendi. O Caio... Enfim, deixa eu procurar a foto do Caio aqui. O Caio é esse cara aqui. Pronto. Deixa eu ver. Ele tá beijando um golfinho na foto de Facebook dele. Não, ele é feio que nem meu pau. Tá bom. A pergunta foi pra Rebeca. Ah, o Yogodoshi. O Yogodoshi, é. O Yogodoshi, um beijo pra você. Tá bom. Esse foi um não, não quer os Rissom. A Debs pergunta, Bebs, você vem ao Rio de Janeiro em abril? A Debs? A my Debs, love? Perguntando? Sua love perguntou, é. Debs, my love. Não sei. Depende daquele lance aí que a gente conversou, né? Ah, sim, é dependendo daquele lance eu vou. Olha, caraca, melhor pergunta aqui. Pera, depois a gente explica. O Phelps, que é o Tom Hanks brasileiro, pergunta, qual é o seu filme favorito com o Tom Hanks? Meu filme favorito com o Tom Hanks? Aham. Putz. Caramba, peraí. Ah, já sei, eu esqueci o nome em português, aquele The Green Mile. A Espera de Milagre. Isso. Muito bom filme. Meio gay, mas tudo bem. Muito bom filme. Você me decepcionou, Debs, entendeu? O meu sempre vai ser Forrest Gump, mas não foi pra minha pergunta, então foda-se. O Joe Rod não perguntou nada, só falou que o Yogodosh tá aproveitando a zoeira. Aqui o de Jesus pergunta, Debs, você faz twerk? Faço. Hã? Na velocidade 6. Olha aí, cara! Olha aí! Vou lançar um novo funk, o funk do twerk na... O Creu twerk na velocidade 6. Creu twerk na velocidade... Foi assim irado, né, cara? MC Creu e Hannah Montana. Cara, desculpa a ignorância, mas que caralho é um twerk? É, tá ligado a Hannah Montana? Não. A Miley Cyrus não sabe twerkar, não. Twerk é aquela jogada de quadril que a Beyoncé faz, sabe? Ah, sei. Ela fica rebolando o quadril. É o quadradinho de 8, aquela porra, né, cara? Só que tá com outro nome. É, tipo isso, o quadradinho de 8 na velocidade 6. E o Rodrigo Mota, nosso compadre aqui, que foi até o cara que criou a página do Facebook, do BFS, há muito tempo. Ele trabalha no prédio do lado do que eu moro agora aqui. E ele tá de cama lá e mandou uma pergunta aqui. Pebs, interrogação, e mandou uma foto da Pirassununga 51. Cadê? Porra, é a garrafa de 51, você sabe o que é. Ah, ele tá me comparando com a garrafa. Não, ele falou do Bebs, aí mandou a garrafa. Você passou uma boa ideia pra cá? Você não entendeu o trocadilho, eu acho. Você quer uma 51? Eu não entendi, eu não sei se eu entendi. Bebs. Você bebe? Ah, caralho, muito bom, cara. Eu converso com o entendido. Esse é excelente. Eu acho muito bom. Vocês são muito lentinhos, hein, cara. Puta que pariu. Tô... Nível praça, assim, vocês estão extrapolando no nível praça. Ultimate praça em real, lasers. Vocês estão praçando muito, gente. Tá fantástico. Rebeca, último e-mail aí pra gente terminar. Ah, o último e-mail é do Dadinho. O Dadinho da Justiça, da Vitória? Do quê? Ou pode ser o Dadinho ao caralho também, né? Vulgo Atos Ferreira, de 21 anos, estudante de Engenharia da Computação. Olha aí, fazendo Engenharia dos Mestres. Engenharia dos Mestres, no Cefet de Minas Gerais e Coronel Fabriciano, Minas Gerais. E frequentador assíduo da Academia Body Foda. Muito bom, olha. Bom, dê dinheiro você pra gente. Você tá tomando o nosso novo produto, o Emerald Way? Tem que provar. Emerald Way? Emerald Way, Knuckles a prova. Foi, o nosso garoto propaganda, Knuckles. saiu esses dias. Foda, foda. Então, saudações, funkeiros que soltam Hadouken. Quem aqui vos fala é o Dadinho. E antes de fazer minhas colocações referentes ao cast da semana, gostaria de agradecer e parabenizá-los de forma separada. Dadinho. Agradeço. Ai, sempre o lápis em primeiro lugar. É uma puxação de saco, gente. Caralho, cara, porra, fiquei bancando essa merda meio ano, tá ligado? Vão se fuder, porra. Vão tomar no cu. Vão tomar no cu vocês, porra. Vão tomar no cu. Então, peraí. Agradeço em primeiro lugar ao mestre Lapso, que é mestre, por sustentar o peso que é o baixo frente soco, tal qual o Titã Atlas carrega a esfera celestial em seus ombros. Fica aí sempre que alguém agradece a mim. Eu tô lendo a Ayn Rand, por acaso? É, o Cloud Atlas. Sempre que alguém agradece a mim assim nessa época, tem que estender pro Não, Dato. Cloud Atlas não, Atlas Shrugs. Isso, Atlas Shrugs. Enfim, foda-se. Ok. Em segundo, o ninja inimigo. Agora conhecido também como Papai Ninja, pai inimigo, senhor da paternidade. Olha! Olha aí, cara, que filha da puta! Que babaca, cara! Saca, cara! Acabou de que babaca! Loja da mamadeira! E ele ainda tá dizendo, se pegar, quero créditos. Pegar quem? Ok. Pois o resultado de uma luta com a ninja inimiga foi Babality. Acabou por cumprir a única quest dada pela mãe natureza, reproduzir-se e assim perpetuar a espécie. Parabéns ao papai e à mamãe e muita saúde, felicidade e anos de vida ao bebê ninja. E por abandonar o Ilapso por um tempo, sua punição será 2 anos de muita galinha pintadinha. 2 anos, vai sonhando que são 2 anos só. Caraca, meu irmão, são 5 anos no mínimo, é bem patatá. Que isso, cara, depois vira adolescente, cara, aí pior ainda. Pior ainda, só piora, cara. Porra, minha filha, entre aspas, vai ter no mínimo 18 anos de inferno. 14 anos, só, porra, uma exceção de saco já. É, não, ela tá uma adolescente muito boa. Olha só um detalhe. É, você tá falando que reproduzir e perpetuar a espécie é a única quest da mãe natureza? Você tá falando então que o pessoal que é homossexual não tem propósito aqui na... Não, não tem, né? Pela natureza, pra fins da natureza não, certamente. Pra reproduzir, não tem, né? Entendi. Faz não, certamente não tem. Não sei, eles podem comer frango. Plantar. Diminuir a população de frango, então eles podem ter uma função na cadeia alimentar, sim. É verdade. Mas não se cuida. Fazer controle, né? Plantar árvore e pães. É, se ele plantar árvore também. Então, aí, gays e lésbicas, por favor, plantem árvores e comam frango. Obrigado. Sim. Um minuto de sabedoria do seu veterinário. Enfim, aí ele continua agradecendo a Bebs e a Debs, obrigada, que fazem parte do clubinho das melhores, merecidamente, claro. Além de retirar o fétido cheiro masculino que predomina no cast muitas vezes. É foda, fede a cueca pra caralho, uma merda isso. Verdade. E ele também agradece o Daigo, que por um bom tempo foi o imediato do navio ao lado do Capitão Ilapso. Sim. E ele agradece os desertores, Senhor da Eternidade, e Mestre Splinter, que abandonaram o barco, mas que no tempo em que participavam me faziam gostar ainda mais do cast. Eu tipo, fui traído, não traí jamais, entendeu? Senhor da Eternidade, eu fui abandonado. Eu tô pensando em fazer meu próprio podcast. Isso é mentira sua, você sabe que é mentira sua, e você. Eu não sou mal agradecido, não. Eu sei que quando você pode participar, você participou. Ah, mas olha que bonito, ele disse que você faz ele gostar mais do podcast. Que legal. Uau, hein, cara. Os caras estão cortando o caixa, tá ligado? O episódio de semana que vem ele participou, tá ligado? Ele é muito cortador de dos outros, assim, ele é muito dramático. Aquele que a gente gravou lá na casa do ninja inimigo, pô. Pode crer. Foi, uma semana antes do nascimento do moleque. E ele agradece tantos outros participantes e colaboradores pelas inúmeras horas de diversão. E que os mestres Frota, Cabeção e Catra abençoe a todos os envolvidos. Com relação ao cast, acho que o gosto do público pela trilha dos jogos da série DKC deve-se à qualidade do som, como citado no cast. Além de ser uma trilha diversificada. Gostaria que tivessem discutido mais a preferência de cada um dos participantes pelas músicas da série. Embora não tenham se aprofundado tanto em nenhum dos jogos, o cast ficou muito divertido e espero ansiosamente pelo vídeo do Ninja Inimigo dançando a música de abertura do DK64. A gente pode... Eu posso fazer uma pilha nisso pra isso rolar de forma natural. Vamos tentar. Ele disse que queria que vocês tivessem discutido mais a preferência musical de cada um do Sim. DKC, pode rolar um dia um disco ninja DKC. Pode. Olha, ele pediu aí a carteirinha de membro fixo dos ouvintes da justiça. Vamos ver se a gente faz no site um template, daquele tipo aquele site que você faz, que fazia tipo aquele Rio Solidariedade, aquela época que teve o Eu Fecho com Freixo, que todo mundo fez uma foto, uma parada dessa, que faz automática a foto, tá ligado? Fazer uma carteirinha do Baixo Feito Soco. Acabou. Eu só queria deixar bem claro aí que sempre que o pessoal agradece aí desse pedaço do ano passado que foi meio ruim aí, agradeço também ao Bode, porque ele editou tipo metade dos podcasts, e se ele não tivesse... Tem dois cachorros, acho que praticamente se matando aqui. Eu tô vendo aí no... Tá ouvindo? Claro, eles vão se entender, né? Olha aí, crise canina na quadra, na SQS 410, foda-se. Ixi. crise em Brasília. Tá bom, olha só, tem algum recado que vocês queiram dar aí pra gente terminar? Vão se foderem. Rebeca, algum recado que você quer dar? Pô, eu esqueci que no cast passado do DKC, eu ia fazer a imitação da voz do jacaré do DKC e não fiz. E aí, você quer fazer agora? Quero fazer. Faz. É ridículo, mas não quero fazer. Ah, você fala igualzinho a ele. Faz aí, pô. Quando você joga um barril na cabeça do jacaré, aí ele faz... Tá bom. Tá, eu... Tá bom. Faz o bico do Bel aí agora. Quando o Didi morre, ele faz... Pronto, só isso. Tá. É, mas aí, esse do Didi ficou bom, gostei. O que, no Didi? O Didi, o macaquinho, o macaco, quando morre, ele... Ah, tá. Ele dá um gritinho, ele dá um piozinho... e sai correndo. Covarde. Uhum. É, tá bom. Que merda. É, obrigado a todos vocês. Caralho, infinita graça de e-mails. Até semana que vem, tchau. Ah, eu gostaria de fazer um convite. Ah, convida. Eu convido todo mundo pra postar zoeira no grupo do Bastante Soco. Olha aí, caraca. Principalmente quando for ódio contra negros, judeus, feministas ou gordos. Principalmente gordos. Olha esse sino da eternidade, cara. Tem homens que apenas querem ver o mundo pegar fogo, disse o comissário Gordon. Fantástico. Diversão da vez. Coisas que eu quero perguntar pra vocês, pra vocês me ajudarem, antes de a gente começar realmente a discutir, é a palavra que é prosecutor em português, eu esqueci, que é o advogado promotor, de ataque. Promotor. Boa, galera, é isso que eu precisava saber, valeu. Agora a gente pode começar esse programa. Outros dados também de jurídico, assim. É advogado de defesa, advogado, né? Advogado e promotor. Promotor, né? Peraí, é porque você tá vendo muito filme dublado, aí em filme dublado os caras botam que eles traduzem, e aí eles botam lá. Não, advogado, mas assim, advogado. Caraca, o papel que ele tá exercendo ali é de advogado. Só tem um réu, no caso, né? Não tem advogado de acusação, é o promotor. É promotor de acusação, exato. Caraca. É redundante, né? Advogado de defesa. Então todo mundo que se forma em direito é uma... Não. Que passa na prova da OAB. É. Obrigada. Mas assim, eu fui numa colação de direito há pouco tempo da minha ex-namorada e o diretor tava saindo chamando todo mundo de doutor já, então... Fazia 6 anos de mestrado, doutorado pra virar doutor. Claro, fui eu que fiz mestrado. E tô com o mestre de magos aqui na minha frente, burro. Você não sabe que mestre é muito mais maneiro que doutor, né? Tem uma pergunta. Alguém mais além de mim é advogado aqui? Opa! Não. Você passou no OAB? Passei no OAB. Então você é advogado. Porque a gente tem uns bons amigos aqui que são formados em direito, mas não passaram no OAB. E se acham um advogado. Mas olha só, se você é advogado, eu vou te chutar, cara. Eu gosto de advogado não, sai. Não, mas eu sou advogado do bem, cara. Eu sou advogado de órgão público, é pior ainda. Olha só. Qual é a sua área? Civil, criminal, é o quê? Que é uma, cara. Eu sou advogado da USP, então qualquer processo que aparece da USP... Vou ter cenário. Quem tá chegando de paraquedas aqui, baixou o podcast de hoje, nunca jogou ou não conhece a série Ace Attorney, a gente já tá tendo uma breve discussão sobre o que é. Na verdade, você é o Phoenix Wright, um grande advogado de defesa no começo de sua carreira, pegando casos e se tornando uma lenda no mundo, deixando e fazendo nunca perder nenhum caso depois disso, que você é sempre player 1, né? Ficou uma conversa aqui pra ficar maluco não falar de advogado de defesa. Mas qual era o lance da minha dúvida? Você joga sempre como um advogado, um cara que defende o réu, dos seus casos, dos problemas, eles sempre são indicados, alguma coisa, fez merda, você tem que defender o cara. E a proposta do jogo é você investigar, descobrir se tá rolando alguma coisa ou não com o cara realmente e defender ele na hora do tribunal. Eric, você que viu pra mim lá, falou no Super Controle, falou pra mim, falou pra galera, o Edson falou, caraca, o Eric é doente pro Phoenix Wright. Explica. Eu deixei de explicar alguma coisa? Cara, eu acho que é bem isso que você falou mesmo, realmente, é um advogado. Na verdade, o Phoenix Wright, ele é uma mistura de detetive com advogado de defesa, né? Exato. Embora ele não seja o detetive oficialmente, né? Tem até um personagem que é o detetive, você acaba fazendo investigação pra cobrir os fatos necessários pra defender o seu cliente, né? Mas aí, Eric, não é tão bem, porque o jogo é japonês, é óbvio, foda-se, mas assim, acaba sendo uma coisa meio americana, né? Tem toda aquela dialética americana do cenário de filme de advogado e juiz, o cara é quatro, tribunal. Law and Order. É, por exemplo. E nos Estados Unidos, pelo direito, aquele common, foda-se lá, britânico deles, o advogado exerce meio que papel de coletar provas também, né? Um pouco diferente daqui, né? Não tem, polícia civil lá, sacou? Não é uma porra dessa, assim? É, sim, sim. É, mas aqui, na verdade, assim, teoricamente, o advogado aqui também pode ir atrás de provas, as coisas facilite o cliente dele, né? Ainda mais se for casos que não sejam criminais, né? É o cara que tem que ir atrás. Mas aqui no país, o advogado só tem acesso às provas que a polícia coleta, né? O advogado não pode ir lá na cena e ficar investigando nada. Pode nomear o próprio perito dele, pode ir lá e atrás, cara. É meio que nem o Fênix. Pode fazer um pouco que nem o Phoenix Wright faz, né? Mas lógico que não chega a esse nível. O Phoenix Wright vai lá, coleta pressão digital, aí aparece depois lá e mostra, olha só, eu trouxe essa impressão digital aqui. Aí o policial fala, o quê? Sabe por quê? sabe o que é fantasticamente zoado nisso? Suponha que tem uma cena de crime. Aí morreu o primeiro caso do primeiro jogo. Morreu uma garotinha. Aí vai lá o senhor advogado, com todas as perícias de bacharel em direito dele. Bom, vou colher aqui uma impressão digital. E agora que eu já fudi toda a cena do crime, eu vou deixar o resto para a polícia. Tchau. É, muito sacana, né, cara? Forte a cena do crime total. Eu acho interessante isso que o Eric falou, que o jogo, de fato, tem dois tipos de jogabilidade, né? A princípio, quando você pega o jogo a primeira vez, ele tem um caso pequenininho, e é um dos casos mais divertidos do jogo, até porque ele é muito curto, então ele te passa a ideia do que vai ser o jogo mesmo, que é um tribunal em que você tá defendendo o assassinato, uma mulher com uma estátua, que na verdade era um relógio, e você vai descobrindo ao longo do tribunal que você tem meio que uma amnésia, ou não tá lembrando muito bem as coisas. O artifício mais clichê dos jogos, né? É você que tava jogando. É verdade. É tipo de inimigo, com uma memória horrível, aí tá assim, então, me conta aqui o que aconteceu, e você vai sabendo mais ou menos o que aconteceu no caso e vai tentando defender. E é interessante isso porque você vai botando em prova a leitura que você fez do caso mesmo. Por exemplo, o cara fala, ele chegou de viagem às 14h22, aí depois você olha lá, pô, a morte aconteceu 14h15, você leu na autópsia, então você fala, pô, na hora que o cara estiver dando o depoimento, você fala, impossível isso ter acontecido porque o cara chegou de viagem às 14h22. E é legal porque faz você entrar mais na história, pra você pegar mais os dados, ficar anotando. Eu, particularmente, quando eu tô jogando, às vezes eu tô escrevendo num papel do lado assim, opa, chegou de viagem às 14h22. Os horários estão errados aí, é porque ele fala que era exatamente 1h da tarde quando ele encontrou o corpo, porque ele ouviu a televisão falando, só que a televisão não era televisão. Cara, esse é um advogado perfeito, levando de cabeça. Só que, na verdade, o relógio tava 9h adiantado, porque a mulher tava em Paris, e ela tinha acabado de chegar de viagem. E aí, não, você... era 14h adiantado. 9h adiantado. Não, não pode ficar 14h adiantado, cara. Ela não tem, fuso horário suficiente no mundo pra isso. Tipo, Nova Zelândia, né, que ela foi. E ela saiu, cruzou o bracinho agora. Cara. É porque no filme ontem falaram 14h. A gente vai falar sobre isso, mas eu vi aqui o filme. Existe um filme baseado no primeiro jogo do Ace Attorney que ele é divertidamente horroroso. Então... Cara, como tudo que o Takashi Miike faz, né, cara? Takashi Miike é um deus da cinematografia. Cara, o Ace Attorney, o filme do Yakuza, o filme do Crows. Cara, ele é um ebol japonês. Só que assim, como no Japão. Coitado. Não, peraí, mas como no Japão tudo é naturalmente superior ao Ocidente, fica uma coisa horrorosa. Porém, o seu coração bate mais forte, cai uma lágrima e você fala, poxa, é divertido. Total. O que eu acho legal desse esquema da mecânica do Ace Attorney é que, tipo, ele atinge uma coisa primal do ser humano, que é esfregar a cara dos outros que eles estão mentindo. Cara, isso é incrível. É incrível. Tipo, todo mundo tem esse desejo. Mentindo. Cara, nossa, é tipo discussão de relacionamento agora. Eu tô com razão, caralho. Você tá mentindo. Acho que é pior do que você esfregar na cara dos outros. É pior do que você esfregar na cara dos outros que os outros estão mentindo. É você estar certo. É você estar numa posição superior de eu. Você tá errado, seu merda. E é muito bom. Tem a prova disso, né, cara? Ele aponta o dedo. Caralho! Tu dá um porradão na mesa, aponta o dedo, grita ainda. Filha da puta! E é muito engraçado isso, que virou uma característica muito marcante da série, que são esses gritos do Phoenix Wright, que ele grita OBJECTION! Aí ele fala alguma coisa e fala TAKE THAT! É criança. Toma essa! Isso. Aí ele fala, tipo, aí o cara tá falando merda, ele... Hold it! E uma coisa que é muito engraçada é que como o DS tem um microfone, se você quiser, você não precisa apertar o botão, você pode mesmo gritar. Se você quiser, o cara tá falando merda, você pode gritar. OBJECTION! Aí o DS para e fala, opa, o que aconteceu? Mostra a prova. Aí outro dia eu tava jogando em casa e a minha inimiga tava me olhando, tipo, você é doente? E no Wii você pode apontar o... No Wii você pode apontar o emote assim e pronto. Irado, já... eu nunca joguei o do Wii, dá pra apontar. Tá zoando, cara, que foda aí. Cara, não, inclusive, no modo tutorial, mostra o Phoenix White com o emote apontando. Então, se você não tinha o emote... Caraca, muito bom. E o jogo, ele entra nesse esquema de você ter que ler muito. Costumo falar pras pessoas assim, quando eu recomendo Phoenix Wright, eu viro pra você e falo, você gosta de ler? Porque o jogo, basicamente, ele é um jogo de texto. Ele é um jogo com muito texto e imagem. Aí vai ter o desenho do cara, aí você vai mostrar uma coisinha ou outra, aí você vai ler muito. Vão ser 14 horas de leitura. Então, nesse ponto eu tenho uma dúvida. Vocês classificam ele mais como point and click ou como uma graphic novel? Então, eu diria que o Ace Attorney é meio que uma evolução da visual novel japonesa, né? Daquele gênero de você ler, escolher a opção de diálogo e tal, não sei o quê. Porque você não escolhe opções nos diálogos em si, mas você tem que meio que dar a resposta certa pra algumas perguntas e tal. Eu discordo, eu acho que ele na verdade é uma involução às novelas japonesas, porque não tem sexo no final. É, mesmo porque só tem um final, né? Geralmente nas novelas tem um bilhão de finais. O que eu acho legal é que, assim, eu diria que Phoenix Wright, ele é uma combinação de dois gêneros, só que ele mantém essa distinção ao longo do jogo mesmo, porque a gente discute aqui, são duas jogabilidades. Enquanto você tá no tribunal, você tá defendendo o seu cliente, você tá jogando basicamente uma graphic novel. Você pode não tá dando respostas, você pode não tá dando argumentos, frases feitas pra poder responder com diversos caminhos, mas você tem que mostrar evidências que sustentam as afirmações que o Phoenix Wright tá falando ao longo do jogo, ao longo daquele tribunal. Agora, quando você parte pra investigação, que é entre um caso e outro, entre um dia, porque cada caso tem 3 dias, né? É tipo 3 dias até você conseguir provar que o cara é inocente, não? O cara é culpado. Então, normalmente, às vezes o caso não leva até 3 dias, mas quando leva 3 dias, você tem um dia de tribunal, um dia de investigação, um dia de tribunal, um dia de investigação, um dia de tribunal, um dia de investigação. No final, é até um pouco cansativo, você fala, caralho, tá bom, tá bom. Mas varia essas duas jogabilidades, o que torna uma coisa, uma experiência menos cansativa. Em especial, as partes de investigação, que é quando você tem que analisar os cenários pra encontrar as provas e levar pro tribunal depois, ele acaba sendo um pouco cansativo às vezes, porque ele é meio como aqueles jogos de caçar objeto no cenário. É, o point and click clássico. Você tem que ficar meio que clicando em cada pixel do cenário até você achar um, assim, obviamente alguns são mais fáceis de encontrar, mais óbvios, mas tem alguns que você precisa, assim, ir espacinho por espacinho até encontrar a porra da prova que você encontrou, que você precisa encontrar, e às vezes é bem difícil. E aí... Que eles consertaram no 3DS agora, no 5, que ele meio que marca mais fácil os lugares onde você pode investigar, onde você não pode. Meio que pra cortar um pouco desse tempo, desse downtime de ficar clicando loucamente no cenário. É, eles botaram um logzinho agora nos options lá, que você pode manter um track ali do que você tá fazendo, o que você não tá fazendo, onde você tem que ir. E fica mais claro também quando você termina de investigar uma área, sempre acontece algum evento, alguma coisa assim, que fala que isso já terminou, pode continuar. Uhum. É, vale lembrar que como ele é muito linear, né, o jogo não progride se você não obtém todas as pistas e não fala com todas as pessoas que tem que falar. Uhum. É, Japão. Mas os jogos da Telltale pra console, tanto o De Volta ao Futuro quanto o Walking Dead, enfim, todos em geral agora, pros consoles eles estão assim também, você meio que tem as coisas delineadas. E o como é que é a porra do jogo? Lanoire, ele toca uma musiquinha quando você zera o lugar, entendeu? Então, eles meio que, opa, um mais um, dois, vão botar essas duas coisas aqui no nosso, e aí funciona. Mas a gente vê, assim, claramente uma comparação com os point and click nessas horas de investigação, porque existem diversos momentos em que se você não mexeu no interruptor da parede pra ligar o ventilador, se você for na sala seguinte, não vai ter a pessoa que você tem que falar, entendeu? Então, às vezes, você tem que apertar, tem que enfiar o dedo na tomada e tomar um choque, pra depois você poder falar pro cara que tá na outra sala, assim, pô, tomei um choque, o cara, a eletricidade desse prédio não está boa. Aí aparece assim, opa, evidência pro caso, a eletricidade do prédio não está boa. É, você toma um choque, chega pro cara, tomou um choque, ele vai, take this! Eu confesso pra vocês que eu sou apaixonado pelo Ace Attorney, gostei muito do jogo, mas ao longo das sessões de investigação, eu fico de saco cheio, às vezes. Que tá rindo aí, seu filho da puta? Apaixonado, né? Eu gosto muito da série Ace Attorney, e no quesito da jogabilidade, a parte da investigação me deixa um pouco cansativo. Então, eu admito aqui pra vocês, eu tenho um pouco de vergonha, mas é verdade, quando eu tô de saco cheio na investigação, eu corro pro Far, que foda-se. Meu Deus! Eu vou admitir também, porque eu joguei o 1, 2 e o 3 na sequência, e o 2 eu tava de saco cheio já também num caso lá, eu tive que apelar pro Fé, tava foda, cara. Mas eu me nego a usar Fé na hora do tribunal, que é a parte mais irada, que é tipo, o que consagra tudo. É muito legal você chegar e falar, caraca, esse cara tá falando merda. Aonde ele tá falando merda? Eu sou exatamente o contrário. Eu nunca usei o FEC na investigação, mas eu já usei umas 2, 3 vezes até, talvez até mais no, né, no tribunal, mas depois eu digo... Caralho, advogado, peraí, não! Não, mas sabe por quê? Peraí. Objection! Você tem uma OAB, você deveria saber fazer isso direitinho. Não, calma que eu vou explicar por quê. É o seguinte, às vezes você sabe o que você tem que falar, você sabe por que o cara tá falando, porque aquilo que o cara tá falando é mentira, mas, assim, você não sabe exatamente que hora você tem que apresentar aquela prova, você já sabe que é aquela prova, você não sabe exatamente, assim, às vezes tem provas parecidas, então você não sabe, tem que apresentar, por exemplo, a foto do cara no chão, ou o perfil do cara no court record. É verdade, tem um caso primeiro jogo. Olha só, então, aí, Eric, contra você, então é porque você é advogado, você sabe muito melhor que nem todo momento é hora pra determinadas provas. Então, parabéns. Não, mas isso é uma coisa mesmo, porque você, é uma coisa é que você tem que seguir a mesma linha de raciocínio que o jogo quer que você siga. É. E aí, se você pensa uma coisa fora de ordem, ou você já imagina uma coisa, mas não tem o meio ali do raciocínio, fica difícil de você acompanhar mesmo. Isso é total real. Tem algum caso que ele mostra uma pequena senha. É uma estratégia de narrativa. Ele, antes de começar o caso, ele mostra uma cutscenezinha de um minuto mostrando mais ou menos o assassinato. Às vezes fica bem claro quem matou, às vezes fica claro que pelo menos a pessoa não matou. Então você já parte do pressuposto que a pessoa tá errada ali. Você não tem dúvidas em questionar as pessoas. Você tem dúvidas em como questionar as pessoas. Exato. Isso tira um pouquinho dessa magia, né, de descobrir que o cara tá falando mentira. Você sabe que o cara tá falando mentira. É, mas tem caso que aquela animaçãozinha inicial te engana, né? Te mostra, ah, cara, não tem nada a ver. Não, uma coisa que é batata, assim, todo caso vai ter uma reviravolta escrota no fim, assim. Vai, sim. Mas olha, Tengu, qual é o nome original do jogo? O nome japonês? Yakuten Saiban. Que significa o quê? É o Tribunal da Virada. Não, peraí. Eu consigo imaginar o filme do Ace Attorney passando na sessão da tarde. Phoenix Wright, o Tribunal da Virada. Moleque, sério. A turma de advogados vai aprontar altas confusões na sessão da tarde. E eu protesto! Ah, Phoenix, seu malandro. Nossa! Tem o juiz mais bundão da história dos julgamentos, né, cara? Ele é muito coxa branca, cara. O maluco, ele tá ali só pra... Ele fala, parece razoável o que você tá falando. Realmente, sim, ele chegou às quatro... Cara, não tem nada mais fácil convencer aquele juiz, cara. Fala qualquer coisa pra ele. Nossa, você pode ter razão, né? Nossa, realmente... E ele é um lobo ômega fudido, porque qual o lance? Tem o vilão do primeiro jogo, que é o mestre do Edward, que é o promotor mais boladão lá. Quando ele tá defendendo o caso, ele fala, juiz, dê a sentença. Não, mas eu não acho que só que a sentença é culpado. Ela vai ter o jogo da Capcom, né? Então vai ter um DLC aí ano que vem do Phoenix Wright, que o DLC é o juiz, é o Joaquim Barbosa. Aí eu quero ver, né? Cara, aí o advogado não vai poder falar nada, cara. Qualquer objection, o caralho, pá, não pode falar nada. Vai levantar, vai repousar o tórax nas costas da cadeira dele, vai ficar lá com lendo as coisas e falar, não, então, haja visto isso, multa e foda-se. Não, vai ser assim, começa o caso, gostaria de falar, culpado, pá, pronto. Culpado. Excelente. Funciona esse tribunal lá. O cara é indiciado como culpado por algum crime ou alguma merda que ele fez. E existe sempre uma testemunha. Quase sempre a testemunha tá ali forjada pra fingir que viu, não viu, aconteceu, dá um depoimento errado. E o papel do advogado é averiguar que o testemunho dado pela testemunha está sendo correto. Não tá falando nenhuma mentira, não é uma merda. Você vê a pessoa falando e nem sempre tá claro que ela tá mentindo. E existe um artifício na jogabilidade que é bem legal, que é a questão de você pressionar a pessoa. Que você tem que fazer a pessoa dar um escorrega. Obviamente uma pessoa vai mentir, a gente sabe mentir bem. E existem pessoas que são muito mentirosas. Pessoas muito mentirosas vão saber esconder bem a verdade. Aí você começa a pressionar. Nenhuma mentira vai muito longe porque tem perna curta, né? E conforme você vai pressionando, você sempre consegue mostrar que o cara tá falando uma mentira e tal. Quando você não consegue no final, dá uma reviravolta no tribunal. E é bom que nem sempre a testemunha tá mentindo pra ocultar alguma coisa de propósito, né? Às vezes a testemunha tá mentindo porque confundiu um fato, que entendeu a coisa errado. Então ela fala ali uma parada que não corresponde aos fatos, e daí você com as suas provas consegue provar que ela tá falando uma coisa que não é a realidade. O mais maneiro é quando a testemunha, ela não tá falando a mentira, e ela tá convicta de que o que ela viu, que aconteceu, tá certo, mas você prova pra ela que ela interpretou errado. Exato. E ela admite na frente de todo mundo, eu estava errado, ele, exato, não é culpado. Você, caralho, brutante. E aí entra a trilha sonora fantástica, e entra, né? E entra um outro ponto forte da série também, que são as animações dos personagens, as caras que eles fazem, caras e caretas que eles estão fazendo. Então, os próprios personagens em si, eles são muito, um ponto muito forte do jogo, são que os personagens são muito marcantes, né? Eu nunca vou esquecer, é que eu não lembro o nome dela, mas é do primeiro jogo, aquela fotógrafa com o afro ruivo. Caralho, tô ligado, eu esqueci o nome também. Ela e a vovó do 2. A Old Bag. É, cara, tipo, é que assim, elas não fazem por maldade, tá ligado? Mas elas, você tem todo o trabalho pra convencer elas de que elas estão falando merda, e elas têm uns trejeitos tão únicos e tão, sabe, que tão te pegam no âmago, assim, tal que você não consegue esquecer das personagens. Não, e Lotta Hearts. E cada personagem tem uma reação divertida e engraçada quando você vai deixando eles putos mostrando que eles estão. Porque ninguém gosta de ser chamado de mentiroso, ninguém gosta de ser provado errado também, né? E vai deixando a pessoa irritada. Tem gente que tira a peruca e joga na cara do Felix Wright. Tem gente que tem infarto do coração e cai no chão. Tem gente que fica suando. E você vê, tem uma mulher que no primeiro jogo, que ela é a madame lá da máfia maluca, fica sempre com um cigarrinho na mão, sempre com cara de puta, gostosona, puta, vai se foder. Aí ela fica olhando assim, sempre assim, ah, você tá falando merda, eu fiz não sei o que, não sei o que. Aí quando você começa a botar ela, ela começa a ficar puta, ela fala, escuta aqui, você é um merda, vai se foder, eu tô perdendo a razão, vai todo mundo pra puta que pariu, ele é culpado. São umas animações mega overreact, né? Eles falam assim, não, você mentiu, o quê? Pá, a pessoa, sei lá, só voa pro alto, cai, monta, e depois ela tá normal. Não, aí começa a aparecer embaixo, em vez de caracteres formando palavras, só pontos de exclamação. Exclamação, exclamação, exclamação, exclamação, mais exclamação, exclamação, exclamação. Que eu queria deixar claro que quando eu vou recomendar também as pessoas do Phoenix Wright, eu falo que é um jogo muito japonês. Ele grita Japão. Então, se você não tá acostumado com esses jeitos do japonês, de anime, de atuação, que é aquela coisa bem escrachada, aquela coisa que o cara fala, você vê no filme. O filme chega a ser um pouco ridículo porque você não tá acostumado aqui no ocidente com o cara falando, Hakanei, Ono, yeah, Ota, da, da. Pessoal, o trabalho de localização desses caras é muito bem feito, porque eles cortaram metade das referências de tokusatsu que tinham e ainda assim ficou um resquício lá, porque obviamente tem uma porra de um samurai de aço bizarro que você não sabe de onde veio, parece o CF do Street Fighter 4, mas tá bem ocidentalizado, então dá pra pro americano médio ou Britney Spears entender a coisa. Sim. Eu joguei todos os jogos em japonês, com exceção do último que saiu agora, Dual Destinies. E aí, não tem mídia física, ai, toma! Tem que comprar! Não, merda. No Japão tem. Então, só no Japão que tem. E cara, assim, eu não invejo a equipe de localização desse jogo, porque tem umas coisas, cara, eu não sei quem jogou, todo mundo jogou tudo aqui, mas no último caso do 3, que assim, que é fantástico, tem um negócio que em japonês é meio que um trocadilho, é uma frase dita no sentido errado, que na verdade tem um sentido muito maior e super importante pro caso. Clássico, que, em todos os animes tem uma cena que acontece isso. E cara, assim, é um bagulho super importante pro caso, e não faz sentido você traduzir diretamente isso em inglês. Então assim, cara, a pessoa que traduziu isso, eu não joguei o jogo em inglês pra ver como é que ficou, mas cara, a pessoa que traduziu isso deve ter tido um trabalho muito de filho da puta, que é o negócio que a, se vocês devem ter jogado, que a Pro passa carê em uma pintura que tem. Não tô lembrando. Tem uma pintura japonesa, que é tipo um pergaminho estendido na vertical. Carê que você fala curry, é claro. É isso, curry. Ah, tá. E a Pro... entendeu, tá vendo? Desculpa. E a Pro, não sei se no americano é curry, mas no japonês é. Ela meio que pinta um negócio com curry. Esse cara, meu, por que ela fez isso? E o jeito que se diz isso em japonês tem a ver com uma coisa que a tia dela falou pra ela, que é tipo a chave do caso, assim. Caraca. É um que explica o caso inteiro, saca? É tipo Quem Te Viu, Quem Te Vê, do Yu Hakusho. Isso. Mas essa parte mesmo da localização que vocês estão falando, o caso que o Lapa mesmo falou do Tokusatsu aí e tal, tem o roteirista da série, do Steel Samurai, eles botam um monte de gíria de internet de... Leech, ele fala tipo Leech, tá ligado? Exatamente. Uhum. E tipo assim, que é um trabalho fantástico da equipe de localização mesmo, assim. O único problema da equipe são os erros que eles deixam lá de gramática, né? Mas eu não tenho um problema com a tradução em si. Eu também não tenho um problema com a caracterização dos personagens. Mas o que eu digo pras pessoas aqui, não são muito fãs dessa caracterização japonesa, né? Dessas coisas de anime, de gota caindo, o cara caindo no chão, um cara tirando peruca, pulando... Gente, é uma coisa bem anime. Se você curte, se você não curte anime, porque eu acho uma coisa meio, sei lá, estranha, você não vai curtir o Phoenix Wright e a caracterização dele, que é bem nessa pegada. Só que, se você não se incomodar com isso, você vai conhecer uma das melhores histórias e formas de interagir, se empolgar, jogando na cara que as pessoas estão erradas. Essa série como um todo, ela tem um mérito que não é dela, enfim, ela tá recuperando um mérito que alguns jogos têm, que são jogos que respeitam o passo do jogador. Isso foi se perdendo, tá cada vez mais perdido, porque hoje em dia tá tudo muito cinematográfico, então é tudo muito, aí aperta o botão na hora pra ativar o CG que faz parte do jogo, etc. Então não é um jogo de reflexo em momento nenhum. Também não chega a ser um jogo de reflexão, mas ele é só um jogo de percepção. E ele é um jogo de percepção que respeita muito o seu ritmo, que é exatamente o ponto do que eu acho que se perdeu muito hoje em dia, né? Dessa coisa tá muito imediatista. Então é o tipo de jogo que você vai ler no seu ritmo, você pode parar, o tribunal te espera infinitamente pra você ler todas as provas de novo, tentar pescar ali a palavra-chave da descrição do item do seu inventário que vai resolver aquele pedaço da investigação. E os casos em si, por mais que também eles às vezes sejam, demorem 3 dias, sei, tem um lá que é 6 dias, sei lá, mas são bastante episódicos. Então você consegue fazer isso num ritmo bem diferente, assim, no ritmo que você quiser. Que acho que falta muito no videogame hoje. É um jogo feito pra portátil também. Então ele é muito pensado em você poder parar, você poder parar um pouquinho e jogar daqui a pouco de novo. Desceu do ônibus, fechou o videogame, guardou. E uma coisa que você falou, que eu gostaria de fazer um comentário, que é bem legal. Quando eu tô demorando muito pra achar a prova pra contestar algum argumento, eu me sinto muito como se eu tivesse com todas as provas em cima da mesa, todo desesperado, jogando coisa no chão, procurando, lendo papel, falando, peraí, não. Exatamente isso. Total. Verdade. O que eu acho mais legal do Tekken é que ele te recompensa muito, né? Você faz coisas do próprio ritmo e ele te recompensa, assim, geralmente a história tá meio, ainda que a história esteja meio maluca, você não tá entendendo muito bem o que acontece, e ele sempre, em todo caso, ele te recompensa com plot twist, com uma revelação sensacional. Uma que virada vale no você, tribunal! Né? É bem isso. Cara, eu acho que tem jogo que faz plot melhor do que Phoenix Wright. Não tem, o último... Também não tem nenhum outro jogo que bate reviravolta no nome do jogo, né? Então, assim, essa é a obrigação dele. Parabéns. Porque também, cara, os jogos, pelo menos, são do criador, que foram escritos pelo criador da série, são muito bem escritos. E muito bem escritos. Todos os cinco são dele? E só aqueles spin-offs aqui não? Então, o criador da série é o Shutakumi da Capcom, né? Sim. Do Ghost Trick? Porque eu vejo mais. É o mesmo do Ghost Trick. Vejo o cara. Ele dirigiu, escreveu e dublou o Phoenix no 1, no 2 e no 3. Uhum. Aí o Apollo já não é mais ele. O Apollo já não é mais ele. Mas ele trabalhou no Apollo também, não? Ele supervisionou o Apollo só. Não, mas assim, ele só fazendo um parênteses aqui rapidinho. Uhum. Você falou, ele dublou o Phoenix Wright. Ele dublou. Ele dublou. Ele dublou o Yanni. Ah, verdade. Ah, e quem dublou o Godot, o Hideki Kamiya, que hoje tá na Platinum Games. Ah, que massa. Uma triviazinha. Mas então, ele dirigiu, escreveu, dublou o Phoenix no 1, 2 e no 3. O 4 ele supervisionou e depois disso ele já saiu da equipe pra fazer o Ghost Trick, que é fantástico também. Ghost Trick, eu quero fazer um episódio só sobre esse jogo também. Um dia é foda pra caralho. Top. Como ele lembra, né, cara? Como ele lembra o Phoenix. Só que ele tem uma jogabilidade bem diferente. Ele é bem mais estiloso dos point and click. Aí a gente fala, outra oportunidade. Uhum. É isso. Criador, então, o que ele tá diretamente envolvido são fabulosamente bem escritos. Os outros são bem escritos, na minha opinião, mas não tão, tão bons quanto é os... Igual, ele tá com o nome dele lá, mas é igual o Keiji Inafune nos últimos Mega Man, que tem o nome dele, né? não fez porra nenhuma. Esse nível, assim, né? É. Mas é legal também porque ele já construiu uma base, uns personagens, um enredo, bom, e todas as sequências são em cima dessa base que ele criou. Então, continua com uma boa qualidade, mesmo que não seja assim, meu Deus, é uma coisa que antes. Ele já tem aquela base que sustenta, sabe? Mas o quarto, o Apollo, quase que naufragou a porra toda, né? Porque é aquele velho problema da quarta parte, né, de uma trilogia inicial, que sempre vem com algum custo, né? Mudar um protagonista num jogo é sempre uma atitude muito delicada, né, cara? Ainda mais depois do fim do 3, que é fabuloso, né, cara? Uhum. O 3 é o Trials and Tribulations, em inglês, é isso? Trials and Tribulations, isso. Sim. Cara, o 3 é tipo, o final do 3, cara, é tipo, é pra explodir a sua cabeça de verdade, assim. É bem emocionante, cara, é muito irado aquele último caso. É ridículo. Cara, também é um dos hábitos da série, no final de dos 3. Todo jogo tem um caso que você fica arrepiado lembrando. Isso. Não tem erro. Sim, cara, sim. E a história dos casos, você, como se você estivesse lendo um livro e você, um romance, uma de investigação, jogo te propõe mais que isso, porque você faz parte daquele caso, você tá defendendo aquela história, você quer saber o que aconteceu. Porque o Phoenix, ele é o advogado ali, advogado de defesa, ele é o advogado ali, que ele não sabe exatamente o que aconteceu, ele tá tentando provar inocência, e só no final, quando ele consegue provar inocência, é que você mostra a história toda como aconteceu. Então, todo caso, você sabe mais ou menos o que aconteceu, e no final você descobre como aconteceu, por que aconteceu, quem fez, quem não fez, e meio que você liga todos os pontos. E a questão de você ligar todos os pontos já é uma satisfação incrível, você consegue respirar assim, ai, caraca, irado. Cara, uma coisa que eu me espanto até hoje de lembrar, tô até arrepiado aqui de verdade. João Kleber. Para! Toma essa! Cara, vocês jogaram o 3. Sim. Cara, eu não canso de falar isso. Eu já falei mil vezes, mas não canso de falar. Vocês repararam como no 3, o penúltimo caso, ele só serve pra mostrar que o Godot não enxerga em vermelho. Só isso. Mas no primeiro jogo, o caso do Samurai de Aço também só serve como uma alavanca pro último caso. Esse detalhezinho. Fala, ó, aqui um detalhezinho, tá? Ele não enxerga em vermelho. Tá, não, pode esquecer aqui, pode. Não precisa lembrar disso, não. E aí, se você lembrar disso, fala, porra, pode crer, ele não vi em vermelho, tá? O jogo me contou isso no caso, um caso atrás. Uhum. O jogo te planta umas provas, assim, muito do nada, muito assim, então tem isso aqui, ó. E depois ele, tipo, fala, nossa, mas é verdade, tinha isso aqui, saca? Isso é um bagulho muito foda. É absurdo, porque, assim, geralmente tem um número fixo de casos, né? Acho que são 4, são 5 no primeiro, né? Contando com o extra, né? E 4 nos outros, se não me engano. E geralmente, o caso final, ele aproveita coisas de todos os casos do jogo, né? Geralmente, algum elemento ali que, das coisas que aconteceram nos outros casos, isso acontece. E no e final. Mais, às vezes, de outros jogos, porque de elementos de personalidade dos personagens que você. Sim. Isso que eu ia falar, no final do terceiro, que é o fim da trilogia, né, original, ele aproveita coisas de todos os jogos. Assim, ele fecha os três jogos, assim. Você aproveita mil vezes melhor se você jogou os anteriores, né? Sim. Obviamente que você não. Você vai conseguir jogar o jogo se você jogar só o 3. Mas todos vai, os jogos são muito bons, merecem ser jogados, joga cronologicamente. E todos os casos têm esse lance de ficar voltando um pouco atrás de coisas que você estudou, já soube, não sabe. E isso torna a experiência completa, na minha opinião. E aí entra justamente outro ponto muito forte da série, que é a trilha sonora, né? Isso. Quando você, pá, mete na cara da pessoa que ela tá mentindo, já entra o tema ali, que eu esqueci o nome da música Corner. Agora. Né? Não, Corner. Vai, tem Pursuit. Já entra o tema, assim, pá, e você já fica pilhadão. É, fica pilhadão pra continuar metendo a verdade na cara dos mentirosos, assim. Eu digo, se você fosse jogar o jogo sem som, você não ia aproveitar 50% do que é. Porque cada música da trilha sonora é um passo à frente que você dá no sentimento de completar o caso. Se você vê, cada música tem umas duas versões, pelo menos, que é a versão do tipo, Oh my God, holy shit. A música, conforme ela vai mudando, tem uma progressão tão grande do tensão pra calma, pro desespero, pra resolução e pro se fudeu, cala a boca, e vai, e cada progressão dessa adiciona um instrumento a mais. Sim. É um instrumento a mais que eles colocam, que é feito dessa forma. Que, inclusive, eu não lembro qual foi o cara agora, mas um cara desses de trilha sonora tá ficando raro hoje em dia, né, os caras de trilha sonora de videogame, tem, sei lá, músicas de gente aleatória ou, enfim, cara de filme, mas não tem mais o pessoal do videogame, é uma coisa completamente diferente, inclusive, né, parece, mas eu tava vendo uma entrevista ou ouvi alguém falando, sei lá, enfim, que era o cara falando como é que eles faziam, e eles faziam assim, cada passo era um instrumento a mais, e o do Phoenix Wright é exatamente isso. Isso é uma coisa que deram Journey também. Journey, você vê isso também, que você, conforme vai progredindo, você vai criando toda a emoção, porque a trilha sonora em jogos é diretamente ligada à emoção que você quer passar. No momento, seja de tensão, seja de conquista, seja de tristeza. Isso devia ser, pelo menos, né? Devia ser. Exatamente. Ah, lembrei, eu não li porra nenhuma, não. Eu ouvi o Fernando falando lá no navio pirata do Max Rebolson. Foi lá. Então, um elemento que eu acho legal também na trilha sonora é a falta de trilha quando você mostra a prova correta, assim, que você tá naquela tensão, será que a prova certa, será que a prova certa? É quando você apresenta ela, a trilha para por dois segundos, assim, aí vai com a Pursuit lá tocando de fundo, que você tá certo, e dá aquela animada foda. Sabe o que é maneiro? O maneiro é que a trilha sonora para e ela só volta quando ele dá a resposta e, tipo, o cenário muda, começa a aparecer aquelas luzes bem japonesas correndo atrás, assim, e o Felix fala, e você está errado! É o famoso, pra gente que é brasileiro, é o momento entre o Gugu falar a resposta exata ou rada, e você fica muito triste ou muito feliz. Isso mesmo. O compositor do Ace Attorney é o Noriyuki Wadari, que é um cara super dinossauro de... É antigão esse cara, né? De trilha sonora, ele trabalhou em coisas como Lunar, por exemplo, Grandia, que tem uma trilha sonora fodida. Trilha sonora de Grandia é animal demais. Grandia, Langrisser também, que eu não gosto muito, mas muita gente curte. Lunar. Falou. E por aí vai. Então ele é um cara... E ele também tava na trilha sonora do Smash Bros. Pro, assim como todos os japoneses que fazem música. Jogo japonês tem trilha sonora foda, cara. Isso é uma coisa que tem que bater palma. É difícil você ver um jogo japonês que não tenha trilha sonora do caralho. E ele, no primeiro que tem uma música que é recorrente no Prison 7, que é o tema do Steel Samurai, né? Que vira o toque de celular do Fendi. E que foi meu toque de celular numa época. Essa é a minha experiência. Pursuit do primeiro jogo ainda pra mim é imbatível. Não tem nenhuma música que te deixa tão empolgado na hora de mandar um cala a boca, tá falando merda! Do que essa música do primeiro. Uh-huh. Eu acho que ela chega a ter remix num outro jogo, não tem? Chega. Tem alguns remix dela, eu acho. No 5 mesmo tem um remix dela. Entendi. Que também dá você tá jogando o quinto jogo da série, você tem uma nostalgia fora, vamos vir um remix do primeiro jogo, ainda dava mais a sensação de fodeza quando tava mandando o cara calar a boca, né? Com certeza. Isso é uma coisa interessante que você falou dos jogos japas, que a gente até tava discutindo num dos últimos Navio Pirata, até. Que é, enquanto no Ocidente a gente tem um movimento pra cinematização das trilhas sonoras, tipo, tá tudo meio trilha sonora genérica, épica de filme. Fernando, de tudo. Cinematização de tudo. Qualquer coisa, não é só música, de tudo. Então, pois é, dentre outras coisas. No Japão, você ainda tem um bagulho, não. Isso é uma trilha sonora de videogame que tem que passar uma sensação daquele momento que o cara tá em pra acompanhar do jogo, exato, pra acompanhar a experiência de jogo. E isso é muito forte no Ace Attorney e em outros jogos, mas especialmente nesse Attorney, a trilha sonora acompanha muito, muito cronometrado o seu sentimento enquanto você tá jogando, sabe? Sim, é engraçado, porque a percepção cinematográfica hollywoodiana de trilha sonora, tirando, sei lá, o tema, por exemplo, o tema do Indiana Jones, a percepção deles de trilha sonora é que a trilha sonora você não tem que perceber. E em se tratando disso, os jogos americanos são feitos um excelente trabalho, porque você realmente não percebe a porra da música. ao passo que o pessoal no Japão, o pessoal, de videogame, tem a percepção inversa de que você tem que perceber a trilha sonora e eles continuam, quem se dispõe a fazer isso, ainda fazendo um excelente trabalho, porque você percebe a porra da música. Né? Então acho que cada um, na sua visão de coisa, tá fazendo muito bem o seu trabalho. Ela te marca, né, cara? Tem vezes que eu tava com o DS na mão e começava a tocar o Pursuit, eu levantava e falava, filha da puta, é isso? É mesmo a parada. E a ninja inimiga me olhando assim, idiota. Aí depois ela foi jogar, eu botei ela pra jogar. Aí ela fez a mesma coisa, ela levantou, filha da puta! Cara, eu tava ouvindo esses dias o podcast do ST, que é animal, inclusive, chama Final Level. Ele tava falando que toda vez que ele tava jogando algum jogo e passava de alguma fase muito difícil, ele fazia dick dance. Ele punha o pau pra fora e começava a dançar no meio da sala. É o pirocóptero. É o pirocóptero. Helicóptero dick. Attorney é um sucesso, isso não tem como discutir. Assim, é muito difícil hoje em dia um jogo transparecer o sucesso pesado no Japão e vir pro Ocidente em peso. Esse Attorney veio em peso pro Ocidente, vendeu pra caramba, obviamente, depois que ele veio pro DS, que no Game Boy não tinha sido trazido pro DS. Virou um personagem no Marvel vs. Capcom 3. E tirando os jogos da Nintendo e a série Professor Layton, que também é, enfim, da Level 5, é a grande série de DS, que eu me lembro agora, não tô nem conseguindo lembrar de uma outra, que seja tão icônica pro que o DS foi quanto o Ace Attorney, que não seja jogo da Nintendo. É verdade, com certeza. É isso mesmo. Eu diria mais, Phoenix Wright vendeu muito DS. Com certeza. É engraçado porque a série, se você pegar... Nenhum jogo da série vendeu mais de 1 milhão, se não me engano. Uhum. Ou pelo menos, se vendeu mais de 1 milhão, não vendeu no Ocidente. Porque você pega a lista dos jogos de DS mais vendidos, os que venderam mais de 1 milhão, pelo menos, e não tem nenhum Ace Attorney lá. É até esquisito. Por outro lado, o Dual Destinies agora, quando lançou no Japão, na primeira semana, se não me engano, vendeu 250 mil. Foi o jogo mais vendido... Agora não, foi ano passado. Foi o jogo mais vendido daquela semana. Mas acho que nenhum deles chegou a vender 1 milhão. Claro que somando a série deve ter passado disso. É claro também que 1 milhão é muita coisa. Hoje em dia, para o videogame, que você tem uma oferta muito grande. Mas a gente tá num mercado aqui, o mercado de jogos que vem do Japão pro Ocidente tá em queda. Tá em queda, muito. Então, exatamente por isso. Apesar disso tudo, não bater 1 milhão, foda-se, não é relevante, ele é um jogo que vende muito. E você, a cultura do pessoal que joga videogame mesmo, que joga, é meio babaca falar isso, mas a galera que joga pra além do Call of Duty e do Battlefield conhece, ou pelo menos já ralou algum momento no Phoenix Wright. Ou se você mostrar aquele personagem, o cara fala, eu acho que eu já vi essa porra em algum lugar. Então ele conseguiu marcar a presença dele aí no fandom de videogame, né? E é uma série que tem 10, 15 anos, se somar o do GBA. 10, nem 10 se somar só o DS. Então é um personagem novo, mas que ele já tem uma relevância estabelecida dentro do nicho dele, que é o nicho do portátil. Então contestar a importância dele não tem como, né? Teve uma prova interessante da relevância. Uma do prova! Teve uma prova! Prova, olha só! Olha, puta, é uma merda que eu vou falar. Não devia nem falar isso, porque denuncia uma outra coisa. Olha, mas eu tenho aqui na minha frente uma edição de uma revista da Turma da Mônica que faz homenagem a Phoenix Wright. Ah, mas eu também tenho. Você assina a Turma da Mônica? Ah, muito bem, sim. Eu não assino. Viu como eu sou bom de dedução? Porque eu tenho uma assinatura da Turma da Mônica pra minha irmã até ela completar 15 anos, assim. Então chega, eu ralei nessa aí também. Pô, mas irado, pra você ver como faz parte da cultura já ocidental, o Paulo personagem. Mas assim, você ser citado hoje em dia, você ser uma coisa nerd citado pela Turma da Mônica hoje em dia, só denota que você existe, nem denota a sua importância. Porque a galera ali tá tensa. Mas realmente, é uma parada, porra, Turma da Mônica, né, cara? Parada brasileira, assim. Quase ninguém vai conhecer essa porra. Aí eu queria perguntar pra vocês, meus amigos que compartilham do amor pela série como eu, o que tornou a série Ace Attorney tão popular, não só no Japão, mas no mundo todo? Cara, na minha opinião foi justamente personagens, história e isso de pegar o lado humano escroto de você que chegar na cara dos outros e você é melhor que ele. É, pra mim é isso e o Godot. O Godot é tudo. É. O Godot é amor. Sim, 100%, 100%. É isso, cara. O que o Ace Attorney faz, não tem outra série que faz, sabe? Hoje em dia você tem algumas meio parecidas como um pouco o Zero Escape, um pouco Danganronpa, que é do mesmo criador e tal, mas, cara, o que Ace Attorney faz é uma série única. Nenhuma outra série faz o que Ace Attorney faz, do jeito que faz. Tem um jogo até pra celular agora, que tem pra Android, iOS, sei lá, eu não sei o nome, mas é de uma empresa dessas aí que sempre faz jogos genéricos Eurofarma de jogos famosos, que é um jogo de investigação barra julgamento também. Então, é o provavelmente, não sei o nome. Mas assim, é interessante você parar pra pensar que a gente levou, esperou chegar em, sei lá, 2001 pra ter um jogo desse tipo que tenha tido alguma relevância, porque é o típico jogo que se você tirar aspecto gráfico, etc, você poderia ter tido pra, sei lá, DOS em 95, entendeu? Porque é um jogo de point and click e point and click... É graphic novel, né? Graphic novel, assim, não tem muito. As mecânicas dele estão aí desde que o mundo é mundo, desde que existe jogo de videogame pra computador até. Mas precisou chegar um japonês e falar, não, vou fazer um jogo dessa porra aqui e vai ficar uma parada maneira. Não, sabe o que ele precisou fazer? Vou fazer uma história muito foda. Vou fazer uns personagens muito fodas e vou botar uma música muito foda. Exatamente. E vou mijar em todo mundo depois, né? Porque eu sou japonês. Meu beijo. Porque lembra, ano retrasado, a gente tava no aniversário do Mestre Splinter aqui no Leblon, e a mãe do seu filho tava jogando uma porra de um jogo que é igual, mas que é tipo Phoenix Wright, que era um jogo lá no iPad, que era colher provas, ou então investigar coisas e depois, sei lá, resolver um caso, entendeu? Era um jogo de uma mansão maluca, com gráfico... Vale a pena dizer que se você não tem um DS e quer jogar o Ace Attorney, você não tem só o jogo pra DS. Pra iOS. Pra iOS também. E tá barato até. A Capcom vende os casos separadamente, mas se você comprar os não sai caro. Capcom. Mas se você comprar todos os casos, sai mais barato se você comprar os três jogos. Então é mais barato jogar no iOS. E vale a pena, vale muito a pena. É, e como saiu pra iOS agora, provavelmente vai acabar saindo pra Android também, se não saiu. Haja visto que saiu um Final Fantasy em português, quem sabe no futuro também não sai uma coisa dessa em português. Olha só. Eu acho que isso ia ser bom, cara, porque assim, como é um jogo muito baseado em texto, né? Se o cara realmente não sabe, não manja de inglês, é difícil, é uma barreira forte, assim. E são termos muito específicos, né? Não são termos sei lá, tipo, um de nós aqui, que ninguém é médico, eu acho, e vê House sem legenda, sacou? Uma hora você vai se perder, não vai entender todos os sarcoidoses que o cara fala. Mas tem parte de referências à cultura pop também, que é meio difícil você simplesmente traduzir, né? Então... é verdade. E eu tô olhando aqui agora, abri a App Store aqui, eu acho que eles remodelaram o Phoenix Wright pra ficar meio freemium. Você baixa ele de graça. É o primeiro caso de graça. Primeiro caso de graça, né? Então aí você vai comprando por casa. É exatamente o que você falou. Fizeram isso com Tales of Phantasia também, foi uma bosta, tá? Então só tô avisando. Mas esse aqui funciona. Esse aqui funciona dessa forma. Eu acho que é válido porque é mais barato você comprar os três jogos pra DS. Porque jogo de DS o preço não cai. Não sei por quê. Você tenta comprar um jogo e continua com o mesmo preço. Os da Capcom não, os da Nintendo, né? Esse aqui é da Capcom, talvez ele. É. Mas como é um jogo muito icônico, provavelmente deve estar o mesmo preço até hoje também. É, você pode comprar também no Virtual Console do Wii. E do Wii. É verdade. Verdade. Ah, tem pra Wii também o jogo. Vale a pena você não tem DS. A série é baseada nos fortes personagens e na história deles. Qual é o personagem favorito de vocês? Vou começar aqui pelo nosso amigo Eric Seika, irmão do Seiya. Cara, como eu sempre quis ser promotor, meu favorito é o Edgeworth, claro. Sério que você sempre quis ser promotor? Sempre quis, cara. Você é fã de Jaspion ou sei? Não, pior que não. Olha, então começou mal, Abel, você começa a ver um Jaspion e um Changeman. Pra não, eu via quando era criança. Ah, vamos lá. Mas você usa um babador maneiro? Não. Não, também não. Pô, cara. Você tá se comparando com Edgeworth. Então, explica um pouquinho pros nossos ouvintes que não jogaram e querem saber um pouquinho do personagem. Qual é a história e motivação dele que levou ele a ser um advogado promotor? E tenta fazer uma comparação com você agora. Objection. Cara, agora você vai pedir pra eu puxar forte minha memória, né? O Edgeworth sofria bullying na escola, não sofria? Não. Não, era o contrário. Ele era bulinador? É isso? Ele era amigo de infância do Phoenix Wright. Ele protegia o Phoenix dos bullying, se não me engano. Exato. Aí ele fez o tribunal na escola uma vez, quando ele era criança. E convenceu todo mundo. Ele foi o advogado de defesa do Phoenix Wright pra provar pra todo mundo que ele não era o culpado pelo roubo de, sei lá, um biscoito ou... Roubou o pão na casa do João, né? Quem? Eu? Sim, eu não. Exatamente. Então, foi o Phoenix. Aí ele não sabia continuar a música e ficou com a culpa. Exatamente. Aí aconteceu alguma coisa com o pai dele. O pai dele era um grande advogado. Que ele morreu defendendo um caso. E o filho dele ficou muito puto e falou: ah, vai se fuder, não vale a pena, eu vou ser um promotor. E é engraçado como o promotor nesse jogo é meio que vilão, né? Agora eu lembrei, porque o pai dele, ele morre naquele caso do elevador, né? Daí ele fica com raiva eterna de advogado de defesa, porque o cara consegue inocentar. Exato, é. Tinha que ficar com raiva de elevadores, né? ele tem medo de elevadores. Ele tem medo de terremoto. Não, ah, é verdade. E mora no Japão, parabéns, pai. Porque rolou um terremoto, e por causa do terremoto acabou a energia, o elevador parou. Aí o pai dele começou a passar mal, não sei o que, e ele meio que só se lembra disso, ele lembra muito, muito vagamente do que aconteceu. Mas na verdade um cara entrou no elevador e matou o pai dele. E aí, tipo, isso meio que virou um trauma pra ele, de modo geral. E daí ele decide que ele vai ser promotor pra conseguir condenar os caras que ele acha que assim, foi uma injustiça com o pai dele, né, que não, não conseguiram pegar o assassino do pai dele. Ele vira promotor, e ele não vira só um promotorzinho qualquer, né, ele vira um promotor foda pra caralho, né, tido como... É engraçado isso, porque o Japão tem essa cultura de funcionalismo público forte que nem aqui, né, ser funcionário público lá é bom. Só que lá, enfim, as pessoas são honradas aqui, enfim. Mas nos Estados Unidos, o cara que é o promotor, geralmente, é o cara que é o advogado ruim, porque dá muito dinheiro você ser advogado nos Estados Unidos e você ter cliente de verdade. Agora, o promotor é o cara, assim, que pegou o restolho, sacou? Tipo, ah, não tenho cliente, eu vou ali ser promotor. Então... Mas isso, sabe que isso reflete uma coisa que acontece no próprio sistema judicial do Japão. Uhum. Porque lá, se você é preso, é muito difícil você não ser condenado. Porque, tipo, o sistema, ele é cruelzaço, saca? A galera meio que te força a você se incriminar, aliás, a palavra é, se incriminar, e os advogados são meio bosta. Tipo, o sistema judicial do Japão é uma merda. Eu garanto que é muito melhor que o daqui, e garanto que a polícia também é muito melhor que o daqui. Não, a polícia, tipo, a polícia aprende na moral, aprende bem. Só que na hora de você ter o processo judicial, o sistema é todo cagado. Entendi. Então você tem muito advogado picareta, tem advogados que não são bons, você tem esse sistema que força o cara a se incriminar. Olha aí a farsa da pátria japonesa, indo por água abaixo, a máscara caiu. Inclusive, existe um bagulho real até, daquele broche o broche de advogado existe, de verdade. Então, aquele que o Phoenix usa no jogo. A insígnia Pokémon, né? A insígnia Pokémon. Que você pode mostrar pra todo mundo. E volta e meia você mostra de bobeira assim, aqui. E toda vez que o advogado faz uma merda, você ganha uma marquinha, um risco atrás da insígnia. Caralho! No Japão. Caraca, você... Mas isso é uma parada institucionalizada ou uma parada meio Japão, assim? Eu não sei exatamente como é que é, mas eu sei que existe, é real. Quando o advogado é tipo a OAB, que eu não sei qual órgão que é lá. Ou a Jota, né? Ou a Jota. Ela pega e faz, tipo, no verso da insígnia, ela faz uma marca pra, tipo, meio que sujar a sua honra de advogado, sabe? Quantos advogados japoneses já não suicidaram, hein? Isso é Japão, cara. Só que tem muito advogado que meio que caga pra isso e continua praticando a profissão mesmo assim. Isso nos jogos, o promotor ser meio que taxado como vilão, é um reflexo de como é brutal o sistema judicial do Japão. Sim, então faz um pouco... Os grandes promotores na série Ace Attorney, eles são marcados como... Eles fazem qualquer coisa para mostrar a cara culpado. Exato. Até já é evidência, chamar gente pra dar depoimento falso, não, etc. Mas isso aí o Eric pode te confirmar. Isso aí é comum do seu judiciário. Quando você entra lá... Não, mas é verdade. Aquilo ali é meio que um teatro. Você tá assumindo o papel de promotor. Então você tem que comprovar a tese. Assim, você não tá ali promotor... Não é que você... Você tá sendo pago pra provar que o cara é culpado. Você tá sendo pago pra provar uma tese que foi estudada. Assim, se chegou a tribunal, é porque existem evidências suficientes para alguém acreditar que realmente alguém pode ter tido culpa de alguma coisa ali. Outra coisa é você forjar evidência. Não. Eles colocam no jogo até. Essa parada de forjar evidência é filha da putice, beleza. Mas assim, quando você tá ali assumindo aquele papel, você tem que usar tudo que você tem a seu dispor dentro do que os advogados chamam de sobriedade da profissão, foi mal aí, Eric, mas pra você provar que a sua tese é correta, entendeu? Então assim, ele é vilão na perspectiva dos outros. Agora, se o cara realmente é culpado, se for o julgamento dos irmãos Cravinhos, o promotor é o vilão? Não, né, cara? Então, assim... O Edward fala isso, ele coloca no jogo até esse questionamento, né? Porque eles colocam como, assim, que o promotor ele teria que fazer todo o possível pra condenar o cara, né? Mas tem um caso, até que eles acabam meio que trabalhando juntos, assim, né? Uhum. Que ele explica, ele fala assim, na verdade... É um dos momentos mais irados do jogo, né? Sim, foda pra caralho. Ele fala, na verdade, pensando no promotor, fazer um dos lados, que é o lado da acusação, pra que o advogado de defesa faça o lado dele e juntos eles consigam chegar à verdade. A justiça, né? E a verdade pode ser a condenação ou pode ser o cara ser inocente. Na verdade, é um grande co-op. Exatamente. Isso é maneiro. Na teoria, né? Na teoria. Porque o único que segue isso é o Edworth. Não, mas é maneiro porque você falou que o Edworth é muito foda. Eu também curto pra caralho ele. Porque ele tem um crescimento muito grande. Principalmente ao longo do primeiro jogo. Porque você vê que no começo ele tá lá, aquele cara, não quero saber, eu quero ganhar, todo mundo tem que acontecer na cadeia e tal. Você vê que ele vai mudando essa forma de pensar ele, e depois ele vai tendo esse negócio, tipo, eu tô aqui do lado da justiça, eu vou atacar o cara, mas aí no meio do caso o cara se contradiz, aí ele que é o promotor fala, pera aí, você tá se contradizendo, você tá falando merda, para e fala direito, senão você vai pra prisão. Exatamente, cara, exatamente. Me fala aí, qual boneco tu gosta? Cara, eu nunca parei pra pensar assim no meu personagem favorito da série, assim, mas eu gosto de. Tem uma galera que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito da. Não tem personagem ruim, né? É isso? É, pois é, todos eles são bem marcantes. A Pearl, por exemplo, que é apresentada só no terceiro jogo. Não tem como você não amar ela. Uhum. Ela é toda bonitinha, toda assim, e, tipo, as caras que ela faz, brava e tal, ajudando o Phoenix também. Mentira, que eu não gosto do amigo do Phoenix. O Mentira! Crash. Objection! Objection! Ele é muito chato, moleque. O Larry Bud. Larry. Não, tem a Old Bag lá também, aquela velha um saco lá. Mas tem alguns personagens, tipo, o Von Karma do primeiro jogo também, ele é bem legal, assim, o promotor perfeito, né? Que, o mestre do Ed. É, o mestre do Ed. Tem alguns personagens, assim, bem marcantes na série, como um todo. Até o Apollo, que veio pra substituir o Phoenix no quarto jogo, eu gostei muito dele também, da história dele. Você joga com os três, né? Você joga com o Phoenix, com o Apollo e com a outra menina nova, né? No quinto jogo, é. É. E a... Caramba, a questão dela, a Athena, ela é muito legal também, perfeito, a inserção dela na série, foi bem legal. E você tem... Cara, eu serei obrigado a eleger o Godot como meu favorito, cara. Porque ele é muito foda, velho. Ele é foda. O Godot, ele é o promotor que aparece no 3, no Saturn 3. E ele, basicamente, é um cara que ele era do mesmo escritório que a mentora do Phoenix, que é Mia ou Maia? É Mia. Mia. Mia. Que eu adianto que a minha personagem favorita é a Mia com roupa de empregadinha, que ela fica muito waifu. 100%. 100%, cara. A Maia é a irmã mais nova dela. E ele era advogado junto com ela no escritório e tal, só que rola um caso, que é um caso que obviamente vai ser resgatado no futuro da série, que é resgatado no terceiro caso, em que ele acaba sendo envenenado e entrando em coma. Enquanto ele tá em coma, a Mia morre e a Maia se fode, e ele, tipo, acorda todo fudido com o cabelo cego, de cabelo branco, não sei o que, e ele vira promotor pra se vingar do Phoenix por ele não ter conseguido proteger nem a Maia, nem a Mia e nem ninguém, tá ligado? E ele tem essa parada aí. Ele ainda usa aquele negócio do Ciclope na cara, né? É, e no fim ele é um puta personagem trágico e tal, porque no fim ele acaba matando a mãe das duas sem saber, sem querer, pra proteger a Maia e tal. Então ele representa muito bem esse negócio da série de conseguir entrelaçar muito bem várias histórias em um único ponto, assim. Ele representa a evolução da história dos personagens como uma história contínua. Sim, e é um personagem muito interessante, porque uma coisa que eu gosto muito dos promotores da trilogia original, que na minha opinião eles não conseguiram recuperar nos jogos seguintes, é que os promotores, eles são muito... Eles colocam pressão em você, sabe? Eles são, tipo, eles... Cara, me fugiu a palavra. Eles te ameaçam, eles são ameaçadores, eles te dão quanto medo. Quanto mais desafiador é o cara, entendeu? O promotor, mais eles botam pressão em você. Exato, e, tipo, e eles se colocam em uma posição superior a você. Porque você o juiz é um merda, eles mandam. Exato. Tipo, ele tem essa presença no tribunal e você é um boss, você sente acuado frente aos promotores originais, né? E o Godot, tipo, pra mim, ele é o ápice disso, assim. Ele é muito fodão, ele se coloca como fodão, ele pressiona o Phoenix o tempo inteiro, meio que escondendo essa raiva que ele tem dele e tal. Então ele é um personagem muito bem escrito, que representa muito bem o espírito da série, e além do design dele ser muito foda também. E a música dele também é muito boa. Sim. E ele é viciado em café. Somos todos. No Japão tem dressing code pra tribunal? A Mia podia entrar com aquela saia aqui no Brasil, Eric? Cara, aquela saia dela... Acho que não, né? Tinha não, nem fudendo. Acho que tem que ser calça, é bizarro, né? Bizarro. Não, pode saia, mas tem pode que ser saia. Pode ser saia? Entendi. Ah, tem que ser baixo do joelho. Pode ser violento também, pode? Oi? Não, acho que decote não tem problema. Eu acho que decote não tem problema, não. Decote não tem. Não tem problema. Então aí, advogadas com seus fartos. Foram bônus, né? Pode ser melhor, né? Bate na mesa, usa a gravidade pra fazer coisas balancearem de forma razoável, aponta e fala. Agora, pra fechar aqui, eu queria perguntar pra vocês num spoilerzinho também, qual é o caso preferido de vocês? E não vou nem apontar aqui, tiver um na ponta da linha que grita aqui, ai meu Deus, é o final terceiro! Eu vou tentar pensar em um que não seja esse. É a morte da Mia, porque aquele cara que mata ela é um personagem de Jojo, o Red White. Ele é um personagem de Jojo no lugar errado, assim, então, e porque matam a Mia, eu fico muito triste. E é foda porque esse caso é porque ele é logo, tipo, o segundo caso do primeiro jogo, assim. É mega trágico, cara. Não, foi tipo, tudo muito rápido. Foi muito efêmero. Como pode? E a mesma porra da arma do crime do primeiro, né? Pois é, ridículo. É a porra da estátua, de novo, do pensador. Que merda. Cara, eu vou falar, então, o último caso do 2. Porque apesar do 2 ser um jogo bizarro, o último caso é muito foda, porque vira aquela corrida contra o tempo de você e a promotora agindo juntos. Na verdade, o promotor, porque é o Edward, ele volta no seu último caso, se eu não me engano, agindo juntos pra meio que enrolar o criminoso, enquanto a polícia tenta achar o cativeiro pra salvar a mina, e rola todo um teatro e tal, não sei o quê. É um desfecho muito bem construído pra esse jogo. E foge muito bem da mesmice, né? A mesmice é muito bem empregada no Phoenix Wright. E é o primeiro caso, que eu me lembro, que acho que é o único, na verdade, na série toda, que o cara é culpado, né? Sim, sim. É um dos que você perde o caso, né, no caso, você fala. Mais ou menos, você tá ganhando, na verdade, caso. Ele ainda considera um Phoenix como invicto, até o... Esse é o meu caso favorito também, cara, mas é foda porque falar dele é um spoiler, né? Cara, eu acho que o meu caso favorito, tem vários casos, mora no meu coração, mas eu acho que o meu favorito é o último do Game Boy Advance, que é o penúltimo do DS, do primeiro jogo, que é o caso em que você defende o Edward. Que ele tá sendo acusado de matar o cara, que você entende todo o lance por trás do incidente DL6, que é um nome muito irônico pra casa, né, cara? Excelente, é o melhor nome. O incidente DL6. E funciona, eu não sei se funciona em japonês, mas assim, em inglês funciona, DL6, incidente. Agora, eu não sei como é que é, Tengu, em japonês, não funciona tão bem, né, a piada, né? Droga. Esse 6 em japonês é mal feito. Mas eu tô com o Nijin Migo aí também, se o último caso do primeiro foi o que mais marcou, foi o que deu ânimo pra continuar jogando a série toda. E é o que faz você gostar do pra caralho do Edward, que é o personagem que você tá odiando ao longo do jogo, que ele é teu inimigo, ele é o vilão da parada, e depois você entende que ele é o vilão. E como a gente falou nos episódios de vilão, os melhores vilões, e normalmente são os vilões que roubam a cena do protagonista, são os que têm uma boa motivação, uma boa história por trás daquilo que eles estavam fazendo. E é ali que você descobre toda a história por trás dele, você descobre a história por trás da morte da Mia ali, na verdade, você descobre por que que a Maya tava se fudendo toda, por que que a mãe da Maya teve que ser usada como médium pelos policiais pra poder dar acesso ao caso, e você fica, caralho, que foda. E acaba que o cara não era vilão, ele só era um antagonista, né? Ele só era o promotor. Aí ele vira teu brother. Volta a ser, né? Não, mas ele vira tipo o Vegeta. Ele é o teu amigo, mas ele é o amigo de braço cruzado do canto. Exatamente, não te chama de Fênix, né? Chama de Wright, né? Ou então te chama pelo seu nome original, alienígena. Usando o terno rosa escrito Bad Boy atrás. Bad Boy, é o meu, cara. mais um que podia ser personagem de Jojo ali no final. Jogos com muita dificuldade em falar o objeto sem fazer referência à série de vídeos do Phoenix Down. youtube.com/PhoenixDownTV. Exatamente. Pois bem, eu gostaria de fazer retomar um hábito que a gente tinha aqui no Baixo Frente Soul, amado por muito, odiado por muito, que era de dar uma nota a uma franquia. Você não gosta? Não. Então eu gostaria que você, Eric Seika, irmã do Seiya, pudesse falar pra gente qual a nota você daria de 0 a 10 pra Ace Attorney e por quê. Vamos fazer uma média, vai, cada um dá a sua nota, vamos fazer uma média. Cara, de coração eu queria dar 10, né? Mas não dá pra dar 10, porque ele tem alguns defeitinhos, como a gente começou no começo. Mas são defeitos da perspectiva. É o advogado Eric achando defeitos ou... Cara, é se for o advogado Eric achando defeitos jurídicos no jogo, eu ia dar 2, 3, sei lá. Defeitos jurídicos são defeitos considerando o direito japonês, o direito americano ou o direito brasileiro? Considerando o direito japonês, que tem o mesmo fundamento do direito brasileiro, que é o direito humano. Considerando o direito do ser humano, nossa! Quem é? Pega uma bandeira do PSTU ali e vai lá pra rua, então vai. Faz um caralho. Não, cara, ó, considerando os poucos defeitos que a gente comentou aí de esse negócio de você ter dificuldade de identificar, às vezes, o que... exatamente. Você tá preso, às vezes, o que o jogo quer que você fale naquela hora, ainda que você já saiba, ou tá sabendo e tal. E, enfim, cara, eu dou 9, vai. 9, 9 é uma boa nota. 9, é uma 9, ótima nota. É uma ótima nota, ainda mais em engenharia. 9 é um notaço em engenharia. Cara, é cursos em geral, né? Pô, eu tirei 100. 6. Ah, cara, você vai estudar melhor na segunda prova, engenharia. Tirei 5, porra! Ah! É tetra, cara. Quando você tira 5, engenharia é tetra. Senhor Moloch, qual é a nota que você dá de 0 a 10 para a nossa amada série Ace Attorney? Então, eu vou dar nota 7 porque... Porque eu fiz engenharia? Não, porque, tipo assim, tem o problema que o Eric falou é muito grave, assim, porque às vezes você sabe o que você quer falar pro, no caso ali, mas você não consegue apresentar a prova naquele momento. E tem alguns casos que são um pé no saco, você não aguenta progredir em alguns pontos ali, até chega a desistir, pode desistir do jogo, porque o caso é muito chato. E tem vários casos completamente enjoados durante o jogo todo. Mas durante a franquia, acha, mas você quer dizer? Isso. É, durante a franquia. Mas fala, pode falar. Por favor. Você acha isso defeito da construção da franquia ou da construção da mecânica? Você acha que é a mecânica que limita? Ou os caras, apesar de tudo, entendeu o que eu quis dizer? Não, é a mecânica que limita, porque, tipo assim, você é limitado a apresentar aquelas provas que o jogo quer que você apresente naquele momento. E você não pode... Eu até entendo que a mecânica ela pode ser um pouco travada, mas é porque eu acho que a mecânica ela acabou ficando nos trilhos demais. Se ela deixasse ficar um pouco fora do trilho e você conseguisse pular alguns passos, talvez isso desse um esforço de programação maior e talvez tivesse... Acho que o principal problema seria a perda de narrativa que você teria. Porque você teria que comer pedaço da história. Sim, faz sentido. E sempre repensar em como contar a história. Uhum. Acho que também é um risco que você assume quando a gente pega um tipo de jogo desse. Jogo japonês, né? Sempre vai ter um fator desse tipo aí. É muito difícil pegar um jogo quando a premissa do jogo é a narrativa. Você fazer ele ter liberdade. Muita liberdade, sabe? Não andam juntos, assim. Porque a história não vai ser tão boa como você quer contar, sabe? Mas tipo, o problema da franquia, que do meu ponto de vista, é que o baixo às vezes chega muito baixo, assim, mas o alto, puta que pariu, tá ligado? Não existe um jogo da série que não tenha um caso que salve o jogo inteiro e vale a pena você jogar. É, exatamente. Essa é a verdade. E o senhor Tengu, mano? Rapaz, eu acho que, assim, 8 é uma nota justa. A minha única ressalva quanto a isso é que, realmente, pra mim, os jogos que vieram depois da trilogia original são bons, mas não chegam ao nível de roteiro dos originais. Realmente tem essa questão de que alguns casos são meio sacaizinhos. Não achei o Dual Destiny tão bom assim, mas ainda assim, acho que, assim, é o que ele falou. Os pontos altos da série são muito altos. E é uma série em que você que não tem igual. Você não encontra nada igual a ela em lugar algum e vale muito a pena conhecer. Muito bom. Até quando o jogo você fala assim, o segundo jogo da série é mais ou menos, mas tem um caso ali que você vai sim, ficar sim, de Death na mão, moleque. Falando, o segundo caso, você é puta que pariu, tá ligado? Eu achei que o quinto jogo do Dual Destiny não tem, tipo, esse caso é foda. Eu achei que todos os casos são meio na média, assim. Mas eu não achei nenhum morno. Muito ruim no 2, assim. Não. Eu também não achei, não. Mas o Dual Destiny, assim, os atrativos a mais, tipo, as cutscenes em anime, isso aí, você achou que piorou, melhorou? Não, eu acho que é irrelevante. Sério. Eu acho assim, o sistema de ver as emoções da Athena, eu achei legal. Real. Achei bacana, achei uma mecânica legal. Mas fora isso, eu não achei que teve grandes evoluções, não, pra ser bem sincero. A mecânica das emoções, o L.A. Noir já tinha, né? É claro que deve ser de um jeito completamente diferente. Uh-huh. Mas... É uma máquina que você desce. É uma máquina, né? E que fala, né? É a Siri. Aí já entra uma parada mais parecida com a do filme. Porque no filme, cara, tem um lance que quando você desce uma máquina bizarra no meio do tribunal e mostra as provas de televisões, na verdade, projetadas. Aí quando o Phoenix fala take that, ele não fala take that. Ele pega a imagem, joga na cara do maluco e fala take that. E o Minority Report, assim, isso aqui. É, sempre que a gente aqui no Baixo Frente Soco fala de filme japonês, a gente fala de filmes japoneses ruins, assim. Eu queria dizer que tem filmes japoneses muito bons. Old Boy. Tem. Ah, não, Old Boy não é coreano. Mas, por exemplo, tem o 20th Century Boys, que é baseado no mangá, que é muito bom. O Samurai X. Só pra não ficar sempre passando a impressão de que os filmes japoneses são um bosta. Aliás, me lembrou de uma coisa interessante. Assistam, se você curtiu Ace Attorney e querem saber, talvez, de onde tenha vindo inspiração pra isso, assistam o Rashomon, do Akira Kurosawa. O filme lá de 50 e pouco, né? Isso. É muito bom. Rashomon. Rashomon, Rashomon. E o do Rasho tem aquele traço. Ou então Rashomon. Eu acho que é de 50 esse filme. É muito bom. Ele é fantástico e ele tem uma inspiração... Ele é uma fonte possível, muito clara, pra o que virou esse turnê depois. Agora que você falou, eu enxergo isso, mas eu não, não é? Eu não tinha pensado nisso. Mas assim, eu acho que Rashomon, o Eric até falou que o direito japonês é romano, né, igual daqui, mas como é que era o direito no Japão antes da abertura dos portos, etc? Era o direito da katana, né? Era o direito do que o brother queria ser ali, tá ligado? Exatamente, meio que isso. É de lápis o filme. Que lápis o senhor gostaria de dar uma nota para a série Ace Attorney? Eu só joguei o primeiro e não terminei. Eu vou me abster. Abster dessa vez, porque eu não quero poluir a nota da série. Ela dá uma nota boa, mas enfim, eu prefiro ter a opinião inteira depois. Olha, sua nota. Eu vou dar 8,5, porque... Quebrar a nota e ficar média é difícil de calcular, é pra isso, né? É, pra quebrar a nota. É porque eu realmente acho o jogo muito bom. Não existe um jogo que me deixou tão empolgado pra fazer alguma coisa como foi Ace Attorney. Não tem um jogo que eu fiquei de pé, assim, tipo, caralho! Só Mass Effect eu ficava de pé andando de um lado pro outro quando eu tinha que fazer uma decisão. era a única comparação que eu consigo fazer. Você fica em pé e pensa, destruir os gaps, entendi. Agora, no Ace Attorney, por mais que ele tenha esse defeito, e a parte da investigação, às vezes eu acho meio chato eu recorrer ao fato pra ir mais rápido, eu acho que toda a experiência que me passou, eu daria um 8,5 como, por favor, todo mundo jogue pelo menos um pra ver e passar por isso. Entendi. É porque é um jogo de narrativa, né? Então a mecânica em si não muda muito. Acho que o primeiro é muito bom, eu acabo de me lembrar agora que eu quando tava jogando no emulador, eu não salvei o estado, então eu perdi. Eu vou jogar... bom, acontece. E o primeiro eu tô jogando e é muito bom. Eu vou ter que jogar de novo, é muito bom. Então eu recomendo. Claro que pode ter essas quedas aí que o pessoal apontou dos casos do segundo, dos casos do terceiro, mas a mecânica é bastante divertida. Eu não tive tempo de achar, de saber se eu vou enjoar na investigação ou não. Realmente eu acho que o tribunal é o ponto alto da jogabilidade, mas de modo geral acho que vale muito a pena. Então joguem o As da Advocacia. Felipe. Então a nota final aqui na média do Baixo Frente 8,125, que no sistema acadêmico não tem essa precisão, então a gente vai arredondar para 8,1. 8,1, que você exatamente. 8,5. Exatamente. Aí o 0,5 dividido por 4, se eu desse no ar também, dava para... Mas daí é bom 8,1, porque depois a gente pode dar... Tem um jogo que é 8,2, entendeu? Aí tem mais padrão de nota, entendeu? Sim, também acho. Eu acho melhor. É bom. Não é que nem escola de samba, que na verdade as notas variam de 9 a 10. É 9,1, 9,3. Na verdade tem escolas de samba que tiram 8,8, assim, mas geralmente... Aí é a vergonha, a mulher A Rocinha e a São Clemente, sempre. Elas sobem e caem no outro ano, é sempre assim. Rebaixado. Então agora eu gostaria de pedir pra abrir a... Então, jabá bolado. Porque hoje a gente tem 3 jabás bolados pra fazer aqui. Primeiro, Eric Seika, irmã do Seiya, por favor, diga qual é o jabá, onde você... Não. Se as pessoas quiserem ouvir mais da sua voz linda, onde elas podem te encontrar? Bom, vocês podem me encontrar lá no overkill.com.br. Eu tô lá a cada 15 dias com o Matheus, meu colega de site. A gente tá lá sempre com o podcast quinzenal, né? E o mesmo nome do site, Overkill Podcast. E, enfim, a gente tá lá sempre falando de polêmicas, de jogos, de, enfim, as coisas que vocês que ouvem embaixo do soco já estão... Overkill nos mamilos! É muita polêmica! Sem polêmica, o Ninja Inimigo já esteve lá, né? Hoje é um novo. Exatamente. Enfim, acessem lá overkill.com.br. E é isso aí. E você tem Gumaru! Se as pessoas quiserem ouvir mais as suas opiniões completamente orientais e ocidentais com sua voz sexy, onde elas podem encontrar? Yes. Mudou. Eu tô diariamente ali escrevendo coisinhas de games no portal de games da revista Info, da editora Abril, e uma vez por semana no Navio Pirata, o podcast da Max Rebo, que também tem tiras de segunda, quarta e sexta, o podcast sai de quinta-feira, e uma vez por mês tem Mix Rebo, que são mixtapes boladonas dos assuntos mais variados. A gente teve agora, a mais recente foi de One Hit Wonders, e a primeira foi de músicas de treinamento de filme dos anos 80. Muito boa, hein? A segunda eu gostei, mas a primeira foi sensacional. Não, foi. Foi sensacional. Sim. Começa com um Karate Kid bolado e depois já passa... Já embora, é fantástico, cara. É fantástico. Não, mas peraí. Repete pra mim, piratas? O quê? Navio pirata. Navio pirata. Navio pirata. E vocês já fizeram algum podcast sobre One Piece? Ainda não. Não. Na moral. Mas olha só, o navio pirata, o navio pirata, deixa eu te fazer a babação de ovo aqui, eu tô ouvindo religiosamente. Na moral, moleque. Mas assim, o navio pirata é uma das grandes paradas que eu estou ouvindo recentemente, cara. Parabéns a você aí, ao Daniel e ao... A dica, Vai ter, pode... Mandei suas cartinhas lá pra eles pedindo o podcast One Piece. Mas é muito bom e eu recomendo sobretudo o melhor trecho do programa, que é o trecho do talk show do Tengu, que é o Tengu Sangue, sobre as bizarrices do mundo japonês. É fantástico. Parabéns aos envolvidos. Aliás, a gente fala não só de games, mas também de música, um pouquinho, assim, quem sempre faz uma introdução falando de alguma coisa que tá rolando no momento, assim, de notícias de modo geral, mas a gente fala de música, de quadrinhos, de TV, de games também. Quadrinhos? Hã? É, um site de tiras, né? Originalmente tá de tiras lá e pãs. Não, peraí, você fala de músicas e de quadrinhos ou fala músicas de quadrinhos? Que eu não, quadrinhos, não, e quadrinhos. Ah, tá. E quadrinhos. Parece músicas de quadrinhos? Eu não conheço. E você, Moloch, se as pessoas quiserem ouvir essa sua voz carismática e cheia de amor pelos jogos, onde eles podem encontrar? Vocês podem entrar no caseconerd.com. Lá a gente tem um podcast sem frequência que a gente grava pessoalmente, então quando dá pra todo mundo juntar, a gente grava e... Ah, porque é bom, isso é sinal de honestidade. Isso é sinal de honestidade. Eu vou lançar quando eu quero, e foda-se. É isso aí. A gente, agora, depois de 4 anos, entrou nessa moda aí também. Falei, cara, vou começar por terra. Tá certo. E tem uma coluna lá também da Vanessa, que é a menina que é casada com o nerd, que ela escreve um pouco sobre esse mundo da perspectiva dela e tal, que não entende tanto assim, então bem legal, confira lá. É muito bom a perspectiva de quem não entende nada, uma pessoa que joga MMO de Final Fantasy 3, moleque. Isso sim! É a tradição. É a perspectiva para a sociedade. É muito esquisito, cara, é muito... Eu não... É esquisito, é estranho. É estranho. É isso aí. E lá no baixofrenso.com, agora que estamos de volta, as pessoas quiserem mandar suas elogios, críticas, sugestões e porradarias, por qual e-mail elas podem enviar? Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Se elas assinam um feed, mas querem dar uma passadinha no nosso site pra deixar um comentário, um beijinho ou fotinhos, ou sei lá. Beijinho no ombro, né, brother? Acesse aí o baixofrentesoco.com, procure-nos lá também no Facebook, tanto na página que é facebook.com/baixofrentesoco, quanto no grupo que é facebook.com/groups/baixofrentesoco. E tem o... esquecido, como sempre, e abandonado. Já não conto mais o Twitter, né? Pode fechar a conta. E tem o Twitch, que esse sim é uma coisa que a gente volta a usar assim que... Um dia. Assim que dá vontade. Quando é vontade, moleque. Fala, cara, hoje eu quero, sei lá, jogar Killer Instinct no meu Xbox One. Eu, enfim, não tenho placa de captura pra isso. Mas assim, eu quero jogar, sei lá, no meu PlayStation 3. Eu boto aqui na placa de captura e vou ficar jogando, sei lá, Journey. Quando der vontade, entendeu? É esse sim. Agora você não precisa mais de placa de captura. O Shone já manda pro Twitch na bala, mano. É, mas aí não é tão maneiro. Eu entendi, entendeu? Então é isso aí, twitch.tv/baixofrentesoco. Na dúvida é @baixofrentesoco/baixofrentesoco, foda-se, @baixofrentesoco. É isso aí, eu queria agradecer ao Eric que tava aqui pela primeira vez. Até que enfim, porra, caralho. queria agradecer ao Mola, que nosso também grande confrato aí, já participou pela, sei lá qual é a vez que participou, nem é. E o Tengu também, e agradecer pela sua participação. Tengu, que mês que vem vai entrar no retiro espiritual a partir do dia 11, né, Tengu? Em março. Mas enfim, no futuro nos veremos novamente aí. Com certeza, estaremos aí. Dark Souls usando tudo. E é, nó, caralho, meu irmão. Vocês nem sabem, nossa. rapaz. Beleza, com essa eu me despeço. Um abraço e até semana que vem. Falou. O último episódio do ano passado a gente falou abraço, até semana que vem, não, né? Não, é o último episódio do ano passado foram os ouvintes. Foi pra vinte, é. Aí foi um abraço até quando foi, né? Eu não lembro. Não lembro o que a gente falou, não. Oh no!